Olá, pessoas! Antes do podcast, tenho um recadinho para vocês. Dia 7 de setembro vai ter um show em prol da Gapizi, que é um grupo que ajuda pessoas com HIV e saúde positiva, pelo Rock Ação. Ingressos, horário e local, vocês podem acessar tudo isso pelo site www.rockacao.com.br. R-O-C-K-A-C-A-O. Beleza? Vão lá, acessem, é por uma boa causa. O show vai ser das 5 da tarde até provável meia-noite, ok? Essa é a única coisa que eu quero passar para vocês antes do podcast. Agora fiquem com o podcast e boa sorte para vocês. Buenos dias, buenas tardes, buenas noches, muchachos. Yo soy Fabricio Vargas y estoy aquí con... Eu. Estamos aqui para mais um Catadores de Níquias. Mais um coração, o gravador. E hoje para falar de Campinas Anime Fest. Campinas Anime Fest, o evento que a gente foi. E qualquer pessoa que quiser a tradução, coloca a tradução aí que eu não sei falar mais espanhol, essa parte. Ou então deixe sem tradução e sem legenda, por favor. Legenda em inglês. Coloca a legenda em inglês pra gente, por gentileza. Mas então, pessoas, vamos lá. De novo, estamos aqui pra falar sobre Campinas Anime Fest. Só que hoje é o primeiro podcast. É um podcast que vai estar dividido em duas partes. Hoje vai ser mostrando todo o conteúdo que nós gravamos em áudio pra vocês. São uma sequência de entrevistas com várias pessoas. A Débora fez todo o serviço de gravar os áudios. Eu só peguei, editei, dei aquela limpada. Já tô fazendo o disclaimer que tem muito áudio que vai ter um áudio meio... É normal porque é um lugar aberto, tava tendo shows, tava tendo apresentações. Então é normal que haja um pouco de ruído atrás. Só que eu tentei fazer o máximo possível para manter a fala do entrevistador e entrevistado o melhor possível. Sim, eu vou já pedir, já aviso de antemão. Tava mesmo muito complicado de se entrevistar as pessoas, porque o espaço entre uma atração e outra era muito curto, e daí não tinha quase silêncio. E no começo do evento não dava, porque as pessoas estavam chegando e iam querer ver as novidades. Aí a pessoa tá lá na mesa, foi o caso de muitos entrevistados que eu fui nas mesas de atrações, a pessoa tá lá pra vender o produto dela. Eu vou chegar lá e vou atrapalhar? Não dá, ela dá atenção pra quem tá indo lá pra ver, pra comprar, porque a pessoa já chega na gama de comprar as coisas pra depois curtir o evento. Então, eu tive esse cuidado de não atrapalhar eles também. Vou pedir desculpa se eu deixei alguma mesa faltando de entrevistar. Não deu pra entrevistar todo mundo que eu queria, porque chegou uma hora que foi o show do Player Tals, e daí ficou um forfé danado, não tinha mais como ouvir mesmo. Aí já chegou no extremo do absurdo lá. E sem falar que tinha muito vento também, né? Então vai ter um de vento também. Então é isso. Vamos para um primeiro bloco. Primeiro bloco, não. Para um primeiro bloco de entrevistas e nós voltamos daqui a pouco, beleza? Tchau! Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sou o Fabrício Barros e estou aqui com mais um Catador de Relíquias especial no Campinas Anime Fest. Estamos cobrindo o evento, estamos rodando, por isso o gravador está comigo e eu falo com... Letícia. Letícia, o que você está fazendo aqui hoje no Campinas Anime Fest? Então, a gente tem um grupo, chama Los Otakus. A gente faz atração, é tipo um exame shunin do Naruto. A gente aplica quizzes, né? No caso, de 3 animes. Hoje vai ter a do One Piece, a do Dragon Ball e a do Naruto. E vale premiação. Pra quem ficar em primeiro lugar em cada prova, ganha uma camiseta. Em segundo lugar, um colar. Em terceiro, um kit de imã e adesivo. Nossa, que legal! E vocês fazem isso em bastante eventos? Quanto tempo faz que você começou e como começou a ideia? Vamos. Sim, a gente é de Piracicaba. A gente faz um evento no PAF, no caso, em Americana. E começou ano passado aqui fazer em Campinas. Mas sim, o grupo em si já tem uns 4 anos. Eu, faz 2 anos que eu tô no grupo. Assim, eu não sei como começou a ideia, mas porque a gente tem um líder. Ele que começou a montar e chamar o pessoal. Daí eu entrei mais ou menos assim. Mas é um hobby pra gente, né? A gente não ganha nada com isso, é só por diversão mesmo e pra tentar levar a diversão pras pessoas. Então, deixa eu ver se eu entendi. É por hobby mesmo, vocês vêm no evento e fazem isso. Em quantos vocês são mesmo? Hoje a gente tá em 7 pessoas. Eu e mais 6 meninos, no caso. Eu sou a única menina do grupo. Sacanagem. Então. Precisa de mais meninas. Sim. E vocês têm página no Face, alguma coisa? A gente tem página no Face, tem... A gente sempre faz caravana também. Hoje, principalmente, a gente veio com van. A página tá escrito, acho que é Los Otacos, que é o nome do grupo, entre aspas, Exame Top 3, que é o nome da atração em si. Ah, entendi. Legal. O que vocês esperam desse evento em si? A gente espera bastante inscritos, né, para as provas. Eu imprimi 50 provas para cada anime, no caso, né? E como hoje é o Mega Campinas Anime Fest, a gente espera bem mais, né? E por ser, tipo, Naruto, a gente tá aplicando a prova do Naruto, que muita gente conhece, Dragon Ball também, a gente espera bastante gente. Ah, sim. Eu vi também que vocês estão vendendo os... Como chama? Vamos lá. É, são adesivos e ímãs, né? A gente imprime, monta, pega as imagens e recorta, e depois a gente vende a 50 centavos. Só pra tentar ganhar um pouquinho mais, né, em cima, pra ajudar um pouco o caixa, no caso. Mas sim, são adesivos aleatórios. A gente gosta de jogar LOL, League of Legends, né? A gente tem os adesivos de LOL e de vários outros animes também, não só dos que a gente tá aplicando a prova, no caso. Ah, sim. Então, pra fechar aqui rapidinho, que é rápido, o pessoal tá indo lá se inscrever, tem bastante gente parando ali, né? Vou primeiro agradecer a você. Como que é o nome do menino que tá com você? É João Paulo. Então, vou agradecer a você, ao João Paulo, por ter parado aqui esse pouquinho com a gente, que eu sei que é corrido, e falar mais uma vez, onde que vocês estão aqui do evento hoje? Só pra pessoal que ouvir falar assim, próximo evento que a gente for, como que a gente acha vocês? Próximo evento? É, tipo assim, quando vocês fazem eventos, como fazem daí? Sim, a gente é de Piracicaba, em setembro agora vai ter o PAF, então como a gente já é de Piracicaba, a gente simplesmente vai, não monta caravana nem nada, mas vai ter agora em outubro, eu acho que em Americana, daí a gente faz a caravana e começa a divulgar no Face, sabe? Em todas as páginas nossas, por e-mail também, a gente dá uma ficha de um questionário no final da prova pra pessoa colocar o contato pra saber se ela quer receber informações sobre o grupo e sobre as caravanas que a gente faz. Sim, daí a gente joga vários e-mails convidando a galera também. Ah, entendi. Então pra ter o contato mesmo é só entrar no Face, no grupo Los Otakus. Uhum. Ou enviar um e-mail pra gente, que também a gente também é bem ativo no e-mail, no caso. Então fala pra gente o e-mail, por favor. losotakus@hotmail.com. Aê, muito obrigada então. Obrigada pela atenção. Um ótimo evento pra vocês e tchau. Obrigada. E agora nós estamos aqui na sala Lolita Dreams e eu estou aqui com a Lilian. Oi, tudo bem? Lilian, conta pra mim um pouquinho de como é a sala, qual é a proposta do Lolita Dreams pra gente conhecer, entender e poder fazer bem legal. Bom, eu e a Gabi, a gente faz a Lolita Dreams aqui no interior. A gente passa por vários eventos aqui no interior. A gente já foi no de Americana, a gente já foi no de Piracicaba. A gente tá aqui agora e a gente pretende ir nos outros. Porque em São Paulo já tem uma comunidade muito grande. Aqui em Campinas tem, mas é pouco conhecido. Então a gente criou a sala pra divulgar o estilo Lolita, pra tentar criar uma comunidade mais unida aqui no interior. E é isso, a gente faz o possível pra todo mundo conhecer. Então, você e a Gabi, vocês estão nisso há quanto tempo, pra mim saber assim? A gente tá nisso faz menos de um ano. A gente começou em fevereiro, por aí. Nossa, menos de um ano, nossa, da hora isso. E cresceu bastante. Você já foram 3 eventos, né? Foram 3 eventos, é. Nossa, que show. Precisa deixar lá dentro. Precisa ir lá no Game Arts e no Anime Arts. Trocada, viu? Tá bom, a gente vai anotar, a gente vai sim. Já fica aqui a dica. Pessoal do Arts, chamem ela. Então, aproveitando também, vocês então divulgam o estilo Lolita, tudo, e vocês... Vou perguntar, da onde surgiu essa paixão, esse gosto pelo estilo? Vai, vamos pra saber um pouco mais fundo. Então, eu e a Gabi, a gente sempre, sempre gostou de cultura japonesa, desde pequena, a gente se conhece desde muito tempo, faz muito tempo. E a gente meio que vai passando de estilo em estilo e a gente vai se adaptando. Então, a gente já foi no VK, a gente já foi em Fairy Kay, a gente já fez muita coisa junto. Então, agora que a gente tá grande, a gente conheceu o Lolita e a gente se apaixonou completamente. E a gente se mergulhou, total. Ela gostava fazia muito tempo, só que ela nunca chegou a fazer. E quando ela fez, fez, eu falei, ai meu, quero muito fazer junto com você. E aí a gente começou a fazer junto. Veio de um amor muito louco, assim, por cultura japonesa. E a gente descobriu e fez. Aí foi, fez e deu certo. E deixa eu perguntar, vocês têm alguma página no Face, algum contato, assim, pra chamar vocês até pra outros eventos, ou mesmo pra conhecer um pouco da arte? A gente tem uma página no Face que chama Lolita Dreams. E se não encontrar por Lolita Dreams, coloca Piracicaba do lado que aí encontra. Então, a Lolita Dreams, se não encontrar, Lolita Dreams, Piracicaba. E hoje aqui na sala, como é que tá o pessoal? Como que tá a interação? Tá legal? Tá gostando? Então, o CAF, ele é um evento muito grande, né? Os outros dois que a gente fez, eles eram um pouco menores. Então a gente chegou aqui hoje pra arrumar a sala, e a sala é gigante. Então tem muito mais gente, tem, assim, pessoas mais interessadas. Deu pra brincar um pouco mais com a organização das mesas e dispor as coisinhas que a gente deixa pras pessoas verem, se interessarem. Tá muito, muito mais legal o movimento. Então, tá bom, eu acho que é isso. Elas estão aqui na sala da parte de dentro, até tá mais gostoso aqui, inclusive, de conversar, porque tá silêncio, pra lá tá uma barulheira. Mas eu acho que é só, então. Aí, Lilian e Gabi, Lolita Dreams, no Facebook, se não achar, com Piracicaba. Eu vou agradecer a você, Lilian, muito obrigada por atender a gente, porque a sala tá rodando, tá acontecendo coisa aqui também. Então, obrigada, foi um prazer, viu? Tchau. Tchau. Nós voltamos aqui, eu, a Dé, ainda cobrindo o Campinas Anime Fest para o Catadores de Relíquias. E agora eu estou na mesa com... Marcos. E com... Flávia. Gente, tá uma barulheira de fundo, vai dar um pouquinho de trabalho, que parece que eles voltaram a zicar a gente. Mas vamos lá saber um pouquinho do que vocês estão fazendo aqui, do projeto de vocês. Como que chama o projeto de vocês? O projeto chama Zine Box. Zine Box. Eu, pelo que eu vi, são os HQzinhos que estão aqui. Então vamos lá. O que vocês estão fazendo aqui? Qual é a proposta? Como está sendo o evento? O evento está bem movimentado, tem bastante gente parando aqui na Artist Alley para ver os projetos do pessoal. E a nossa HQ? A nossa HQ, na verdade, ele é um projeto autoral feito por 8 artistas que nunca tinham mexido com quadrinho antes. Só que a gente fez um curso de quadrinhos lá em Piracicaba. Todo mundo fez a sua história desde o começo ao fim, desde roteiro, desenho, arte final. A gente queria publicar esse material. Então a gente juntou as 8 histórias e aí a gente criou o Zine Box. Que se você for até folhear o Zine Box, é bem legal, porque são 8 histórias. Então, desde Batalha Samurai até a Batalha contra Alienígena, Apocalipse Zumbi, mas cada um no seu próprio... Tem vários tipos de histórias. Contos... Cada uma com seu próprio estilo de desenho. Então era basicamente isso. Cada um fez o que curte fazer, do jeito que gosta de fazer, e a gente só imprimiu só juntos. Então vocês foi tudo junto, juntou e imprimiu, e ficou legal, porque eu gostei principalmente da arte, que eu dei uma folheada antes de vir pra cá, e eu peguei vocês desenhando aqui quando eu vim aqui, né? A gente fica fazendo uns esquetes enquanto o pessoal tá passando. Passou o tempo também, dá uma treinada, né? E deixa eu ver o que mais que eu posso perguntar, já sei. É página, contato, como que faz pra conhecer vocês melhor, também o projeto de vocês, que pelo que eu vi é bem extenso, e a gente, nem que a gente queira, a gente tem todo o tempo do mundo, né, pra falar muito, e o som não tá ajudando, mas como que faz pra conversar melhor com vocês, pra conhecer o projeto todo? Na verdade a gente tem a página no Facebook do Zine Box, e lá tem o contato de todos os integrantes, tem até 3 páginas que cada um fez pra dar um preview pra galera, e tem o nosso contato lá também. Às vezes, se você gostou de alguma parte específica da HQ, você pode falar direto com o desenhista que fez aquela parte. Tá tudo na página do Facebook mesmo. Então a página é Zine Box no Facebook, aqui. Eu vou tirar foto também das capinhas, tudo bonitinho. Deixa eu ver, tem mais coisas que eu quero saber. Vamos falar então um pouco mais, aprofundar um pouco na história e no roteiro. Fala em algumas histórias que tem um pouquinho mais pra gente conhecer também. Na verdade a minha história, ela conta um pouquinho do personagem principal, que ele tem o poder de ver os fantasmas. Só que o poder dele também fica atormentando ele, porque ele vê o porquê que o fantasma não foi pro outro mundo ainda. Então o único jeito dele parar de ser atormentado é ajudando o fantasma a passar pro outro mundo. E você, fala um pouquinho dessa. A minha, na verdade, ela não tá em formato de HQ, ela tá em formato de conto. Tem algumas ilustrações que são baseadas em pictogramas, e daí ela conta a história de um novo mundo, que daí o nome é Gênesis. Mas na HQ também nós temos o Scar, que ele tá saindo pelo Catarse, ele vai acabar saindo agora esse fim de mês, né? Final de mês. Tá até o fim do mês a campanha, Scar, os 4 Cavaleiros do Apocalipse, que é do Bill. Nós temos também uma batalha alienígena, temos batalha Batalha de Samurais. Tá bem diversificado. Ah, então tem, vamos dizer, tem um pouco de tudo pra quem gosta de tudo, e é isso. Bom, gente, o volume aqui voltou a nos incomodar. Tá difícil hoje. Eu vou primeiramente agradecer a vocês por terem cedido um pouquinho do tempo. É nossa primeira cobertura, eu espero que esteja legal, porque eu tô muito nova nisso. Tem mais alguma coisa que vocês gostariam de falar, alguma mensagem que queriam deixar pro evento, pras pessoas? Não? Então fica aqui. Vão no Facebook então, curtir a página Zine Blogs e conhecer o trabalho deles, tá ok? Obrigado. Gente, então mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada, gente. Até. Muito obrigado. Estamos aqui agora ainda nas mesas, conversando com o pessoal do evento, e agora eu estou aqui com... A Gabriela. E com... Daniel. E qual é o projeto de vocês? O que vocês vieram fazer hoje aqui no evento? A gente veio dar um pouquinho de fofura pro evento. A gente tem uma série de tirinhas, que chama Quando, que a gente posta semanalmente no nosso Instagram e Facebook. Temos também um livro infantil e outras fofurinhas de pôsteres e essas coisas. Eu achei a coisa... Comentário, eu achei fofo a capa do livro. Muito... A criaturinha e a estrela. Super fofo. E deixa eu perguntar, como que surgiu a ideia de vocês? Como que apareceu o projeto? Eu vou perguntar pra um, depois eu vou mudando aqui. Então agora eu vou perguntar pra você. Bom, projeto? Acho que o projeto, principalmente do livro, é algo que a gente sempre chamou um ou outro de ser. É algo entre nós que a gente tem essa relação. Então a gente acabou criando um livro, contando a história de um serzinho, que é um monstrinho, que não sabe muito bem o que ele é, até ele vai achando, como acha estrela, essas coisas. Já o quando, ela vai saber falar melhor, porque é a vida dela. Então vamos lá, já que é a sua vida, você conta. O quando são minhas aventuras. Então, tudo assim que acontece comigo, que é coisas divertidas, coisas estranhas, eu acabo colocando dentro de uma tirinha. Então, é aquele momento em que você tá trabalhando em casa, sua mãe fica pedindo pra você buscar pão. É aquele momento que seu gato fica querendo carinho. Então, todas as coisinhas assim bonitinhas que acontecem, a gente vai lá e põe numa tirinha. Eu passo por isso com o meu cachorro. Eu tô costurando, o cachorro vai em cima na hora que tá aquele olharzinho assim, de por favor, me dá um pouco de atenção. Aí você começa assim, será que realmente é que é minha atenção ou tá só se aproveitando de mim? Ainda mais com gato, né? Ainda mais com gato, tem sempre isso. Gato é um pouco mais oportunista, mas é mais fofo também. São muito fofinhos. Agora deixa eu perguntar, como é que tá sendo aqui no evento a interação com o povo? O que, que vocês estão achando do evento? Vou perguntar pra ela, depois pra você. Eu acho que o evento tá bem legal, tá bem cheio hoje. A chuva atrapalhou um pouquinho, mas a galera tá vindo, tá conversando, tá perguntando. É a nossa primeira vez aqui no evento. Nossa, também! Então tá sendo bem interessante. A gente já é daqui da região, já vinha no evento antes como a galera andando, tal, como público. E aí então essa primeira vez da gente do outro lado tá sendo bem interessante. É um olhar diferente, né? Bem diferente, é. E você, o que você está achando? Ah, bom, na parte de artista é algo muito novo nos eventos. Tá crescendo muito ultimamente, nesses últimos anos. Então você percebe que o povo ainda não tá acostumado. Ele olha assim, dá aquela olhada, pergunta se é pra comprar, se não é pra comprar. Tem medo de olhar. Tem medo de olhar. É uma coisa, né, que as pessoas, elas têm esse receio, até eu mesmo tenho, às vezes eu vou chegando com calma, porque a gente não sabe a reação, né? E a gente chega, fala, não, pode pegar. Ai, mas eu vou estragar. Não, mas é pra você pegar esse. Ela já pega de uma vez. Vontade de empurrar, mas viu, é pra ver, veja, por favor. É bem isso, é bem isso. E vocês falam que vocês estão há bastante tempo. Quanto tempo, mais ou menos, vocês estão aqui, né, em tudo? Porque o que a gente está vendo hoje já é um pouco do resultado, mas quanto tempo de trabalho? Assim, a gente vem trabalhando junto desde que entramos na faculdade, há 5 anos. Mas a coragem de mostrar para todo mundo vem há quase 1 ano. Gente, incrível. É a terceira pessoa que a gente conversa hoje que está há quase 1 ano. Isso é muito bacana, porque você vê o quanto cresce, né, nesse pouco período, assim, digamos assim, e daí vai acontecendo as coisas. É muito bacana. E tem aquela coisa também da insegurança do artista, né? A gente, quando tá começando, sempre tem aquela insegurança de mostrar. Eu não tô bom bastante pra mostrar. Então, foram 4 anos de faculdade, mais um tempinho, até a gente falar, ah, não, a gente tem que mostrar em algum momento. Então, começou mesmo, falar, não, vamos fazer o livro? Vamos fazer o livro? Vamos fazer as tirinhas? Vamos fazer as tirinhas? Vamos no evento? Ai, meu Deus, eu não tenho nada pronto, como que eu vou no evento? Então, vamos fazer pra ir no evento. garanto. Então, é assim, uma coisa que essa decisão de se jogar e mostrar pras pessoas o seu trabalho, ela leva um tempo pra processar na cabeça do artista que tá acostumado a ficar ali no quarto, quietinho, dentro de casa. Leva bastante tempo. É que vai aquele negócio até implantar a sementinha da ideia, aí você vai, ah não, aí você pensa, talvez, né? Vai, vai. E no final vai. É. Ah, o primeiro evento, que esse é o primeiro evento de Campinas, a gente participou de São Paulo. Ela me chegou um mês antes a inscrever a gente no evento. Tá, eu olhei, a gente não tem nada. E agora? Gente, eu desespero que baixe na hora. Mas é bom assim, que eu já tava conversando com o moço ali do outro lado, ele tava comentando que ele trabalha melhor sob pressão. E isso é mesmo? Vocês rendem melhor sob pressão? É coisa do artista isso. A gente pega uma coisa, vamos se inscrever para um evento, a gente vai preparando as coisas, não vai fazer nada. O fato de eu ter falado, olha então, entramos no evento, é daqui a um mês. Aí a gente fez tudo, entendeu? Aí o negócio funcionou. O artista, ele precisa de uma certa pressãozinha ali pra funcionar. Eu não sei porquê, mas a gente gosta de desespero. Pior que é, eu tiro isso pelo que eu faço lá. Se não tá 5 dias pra entregar a encomenda, eu não consigo. Parece que é sob pressão. O desespero faz o trabalho ficar mais gostoso, né? Fala, vou passar a noite em claro hoje, que delícia! Bom, e assim, e pra fechar assim com vocês, primeiro eu vou perguntar como que a gente acha vocês no Face. Não, deixa eu pegar o cartão pra colar, porque eu não lembro. Então, Facebook, a gente tem a página, que é ser.ilustra. Instagram também, ser.ilustra. E e-mail também, ilustra.ilustra.ser. Isso, esse é o contrário. gmail.com. E você? Diga, ele ficou mais quietinho? Eu vou então perguntar pra ele agora. Que mensagem você gostaria de passar para as pessoas? Tem alguma coisa que você gostaria de falar? Algum recado? Que venham no evento, nos próximos, né? Porque talvez, não sei quando vai ser lançado isso aqui. E que não tenham medo. Gente, vem, mas traz dinheiro. Também. Essa é melhor. Vem, mas traz dinheiro. E não tenha medo de pegar as coisas e olharem. A gente não morde. Bom, então eu vou agradecer a vocês dois por terem ouvido a gente. Muito obrigada. Espero que a gente ajude um pouco mais a dar tudo certo, com viu? Com certeza. Obrigada mesmo. Obrigada, bom evento. Obrigado. Estou ainda aqui com... Thiago Lee. Thiago Lee, e o que você veio fazer no evento hoje? Tá, eu sou autor de fantasia, né? Fantasia e terror, na verdade. E eu vim aqui expor os meus livros. E tem tanto meu trabalho solo aqui, como coletâneas de contos, tal, que o pessoal pode conhecer. E tem contos de terror, contos sobrenaturais. E o meu livro de fantasia que eu estou lançando agora esse ano. E vamos lá, então. Vamos para a gente ter uma noção, mais ou menos assim, se o som nos permitir. Conta pra mim um pouquinho da história do seu livro, pra gente saber, pra poder... Que você já explicou pra mim o do hotel. Mas agora vamos falar um pouquinho do seu. Tá, o meu livro se chama Requiem para a Liberdade. É uma fantasia medieval. E normalmente quando as pessoas pensam em fantasia medieval, pensam em Tolkien, Senhor dos Anéis, Guerra dos Tronos. Meu livro tem tudo disso também, só que o protagonista do livro é um escravo, né, que quando criança ele foge do castelo onde era escravizado. E aí, anos depois, né, ele já mais velho e tal, ele é foragido, né, porque ele acabou fugindo do local. E ele acaba se encontrando algumas pessoas do passado dele, né, e ele chega nesse local que ele tem que escolher, né, ele fica conflitado se ele vai se vingar das pessoas que escravizaram ele quando criança, ou se ele vai continuar vivendo a vida dele foragido. E aí ele encontra um grupo de justiceiros que vai ajudar ele nessa jornada. E aí ele fica nesse conflito, né? Se ele vale a pena ele reviver todo o passado dele, ou se ele continua vivendo a vida dele, que ele é um músico, que ele canta pra ganhar dinheiro. Entendi. E, bom, pelo que eu sei, vida de autor é aquela coisa meio assim, corrida e dura também um pouco por experiência minha e de amigos que eu tenho. Fala pra mim, há quanto tempo você tá nesse trabalho, trabalhando com esse livro, e há quanto tempo você mais ou menos escreve? É, bom, escrever eu acho que desde que eu era criança, né? Mas começar a publicar mesmo desde 2014. Né? Esse livro eu tô lançando agora, foi final do ano passado, então tô fazendo ainda o trabalho com ele, né? Divulgando. Mas em 2014 que eu venho publicando contos e livros em colaboração com outros autores. Mas eu acho bem bacana, realmente é muito corrido, assim, o autor que quiser se sobressair, né? que não tem contrato com grandes editoras, né? Tem que estar em evento, tem que estar conversando com o público, tem que estar mostrando o livro, tem que estar nas redes sociais, né? É um trabalho duro. E já que você falou do público, eu já vou aproveitar e enganjar. Vamos lá, como que tá sendo aqui no Campinas Anime Fest a sua interação com o público? O que, que você tá achando? Ah, tá sendo bem bacana. Sempre que o pessoal passa por aqui já olha as capas, tá? Eu acho que a capa, apesar da frase não julgo o livro pela capa, a coisa que todo mundo vê na frente é logo a capa. O pessoal já olha assim, vem ver, aí discute um pouco, acha bacana. Tá sendo bem bacana, sendo bem produtivo o evento. E deixa eu falar aqui, eu vou falar... Tá escrito na vaquinha dele ali, ó. Autor de fantasia, livros a partir de R$5. Gente, livro é uma coisa que não se vê todo dia esse preço. As pessoas têm que valorizar o autor e têm que valorizar isso também. Porque é muito difícil. A gente sabe o quanto que vai, né? Pra poder publicar o custo que tem. E você trazer essa opção bem na mão das pessoas, eu acho muito legal. Porque é uma atitude bacana. É difícil de ver quem faça. Você me falou de publicação, divulgação. Saber um pouquinho da sua página, da onde a gente acha você. Tá, podem me achar no Facebook, então Thiago Lee, Thiago com THLEE, né, facebook.com/ThiagoLee ou thiagolee.com.br, que tem meu blog lá, vocês podem encontrar links, meus trabalhos, até venda online eu faço. Tá certo, então, como eu vi que chegou gente aqui, eu vou deixar você atender, mas agradecer pela atenção que deu pra gente aqui no Catadores, e acho que é isso, muito obrigada, um ótimo evento pra você. Obrigado vocês aí pela conversa. Olá, voltamos aqui para nosso intervalinho, nosso descansinho entre as gravações. Débora, você falou com muita gente, agora nós falamos, teve 5 entrevistas que você fez. O que você achou sobre as pessoas no Artist Alley, ou no Beco dos Artistas, em português fica mais da hora. Beco dos Artistas. Então, o pessoal lá estava muito, muito animado pelo que eu vi, o que a gente estava até comentando agora. Tinha muita gente que estava lá pela primeira vez mostrando o seu trabalho e ninguém teve nenhum problema de chegar em mim e falar, não teve aquele... que ele sabe, receio que algumas vezes tem. O pessoal foi muito de boa, foi muito tranquilo, me receberam todos muito bem, todos muito explicativos. Mesmo o que não ficou gravado, a gente ficou tipo coisa de 20, 30 minutos conversando. Eu passei um grande tempo conversando com alguns um pouquinho mais curto, mas todos bem explicadinhos. Eu gostei muito, foi uma experiência nova pra mim também. Também foi meu primeiro evento, que eu tava fazendo isso. Esse vai ser o título do podcast, Campinas Anime Fest 2016, ou... O tema da redação é: esse é meu primeiro evento de anime. Então, eu achei muito incrível, o pessoal maravilhoso, como sempre. Fui de fazer vários contatos e acho que é isso. A energia lá tava muito boa. Eu gostei de como eu fui tratada. Então, depois dessa explicaçãozinha da Débora, nós vamos pro segundo bloco de entrevistas, ainda no Artist Alley, ou no Beco dos Artistas, e nós já voltamos. Débora, é com você aí! E agora eu estou aqui com... Ricardo Bastos. Ricardo Bastos, e o que você veio fazer aqui hoje? Hoje eu estou divulgando e vendendo a minha obra. Ela se chama Scarf Bolt. Ela é uma HQ nacional de ação, ficção e fantasia. Nossa, legal! Ação, ficção e fantasia, e com umas ilustrações maravilhosas. E eu já perguntei pra ele se foi ele que desenhou. Sim, sou eu que faço desenho, roteiro, edição, tudo. Praticamente tudo. Então, eu vou saber um pouquinho mais, quero saber um pouco mais do projeto, da ideia, como surgiu, há quanto tempo você está nisso, e conta um pouquinho da história pra gente, sem dar spoiler, por favor. Ok. Então, a Scarf Bolt, na verdade, começou quando eu tinha mais ou menos 7 anos. Começou então uma brincadeira entre eu e um amigo meu, na segunda série, ele começou a fazer história em quadrinhos, o negócio foi evoluindo, ele começou a fazer curso, aí saiu, nasceu o Scarf Bolt. A história, ela narra um pouco as aventuras de uma jovem chamada Paz, que ela vive na sociedade no futuro, está se reerguendo de uma terceira guerra mundial. Sociedade do futuro se reerguendo de uma terceira guerra mundial. Complexo. Até espantei agora. Fiz até assim, meu Deus. E, bom, há quanto tempo, então, que você está desde pequeno, mas há quanto tempo mesmo surgiu o projeto? Ah, vou lançar, vai sair e é isso. Desde 2009, que eu sou lá de São Paulo, então eu sempre estava em eventos lá em São Paulo. Anime Friends, Anime Dreams. Aí essa é a primeira vez aqui em Campinas. Ah, é a primeira vez. Tô conversando com mais gente que é a primeira vez no evento de Campinas. Nós também. Então, e como que tá sendo o evento pra você, já que é a primeira vez? Como que é a interação com o público? Ah, tá bem legal. O pessoal tem interagido bastante, tem passado bastante gente aqui. É um público diferente até, se for ver. É, porque o pessoal daqui não é tão, bem dizer, é mais, como é que é, o interior, é mais recente com eventos de anime, então não é tão acostumado quanto. Sim, verdade. Lá em São Paulo o pessoal já tá mais acostumado com os Anime Friends, Anime Con. Já tá mais ali na correria, já sabe como até abordar, às vezes, porque se você vai em vários, já até te conhece de outros. Sim, verdade. É legal. E eu ainda tô falando, eu me apaixonei pelas ilustrações. Fala um pouquinho de um dos seus personagens favoritos aqui, pra gente saber. A minha personagem preferida, querendo ou não, é a Paz, que é a protagonista. Foi ela a primeira que eu criei da história, mas eu também gosto bastante do Chagall, que é um dos personagens da série, que é esse daqui. Isso. Ele é meio que um tutor da série. Ele é bonito, eu gostei do traço dele, gostei do cabelo dele também. Esse lance, amor, tira a foto aqui pra mim. Momento pausa aqui do podcast para a foto disso. Então, pra achar você no Face, pra conhecer mais o seu trabalho, como que faz pra ter um contato maior com você? Tem o nosso Face, que é Scarfboat Quadrinhos, ou @sobequadrinhos. Tem o nosso site, que é www.scarfboat.com. E tem o nosso Twitter, @trigion, com Y. Eu achei também legal é que o preço tá bem acessível também. Eu tava comentando ali do lado que os preços estão legais também. Assim, cada um sai R$13. Isso. Eu achei muito legal isso. O barulho voltou. Acho que era isso. Eu vou agradecer a você pela atenção. Muito obrigada. Tem algum recado que você queira mandar? Alguma coisa que você queira falar? Ah, pro pessoal sempre seguir em frente, nunca desistir das coisas. Tá, ok, então é isso. Muito obrigada. Tchau. Agora que o Goku já se foi, nós voltamos aqui nas mesas do Campinas Anime Fest. Agora eu falo com... o Adriano Gon. Adriano, o que você está fazendo aqui nesse evento hoje? Bom, eu, além de estar perdido aqui como vocês e uma grande parte aqui, né? Mas a gente veio trazer... eu sou ilustrador e vim trazer uns materiais para poder vender. Eu estou na mesa no Artist Alley aqui, né, do evento. Trazendo material, ilustração e quadrinhos que eu publico, que é o One Shot e o Voltagem. Ah, então você está aqui vendendo as coisas, interagindo com o povo, e eu vou te pedir para perguntar, fala para mim um pouquinho da história do seu material, do seu quadrinho. Bom, vamos lá. Bom, o material da ilustração, eu sou ilustrador. Acabou. Ponto. Já os quadrinhos, o que acontece? Eu tô montando uma editora, chama NHQ, que ela publica quadrinhos, e o primeiro material foi o quê? Eu fiz um concurso de mangá nacional, e nele foi selecionado dois autores, duas obras, que deu origem a esse material. Exatamente. E a gente teve 4-5 menções honrosas. Dessas menções honrosas, a gente pegou os dois melhores, vamos dizer assim, que também aceitaram também estar aqui, que é o Pablo Dias e o Ray Anderson Oliveira. E saiu a edição 2. A edição 3, que é resultado do segundo concurso, vai sair agora em outubro. Nossa, que legal, é bastante material. É bastante coisa interessante. E tem também o Voltagem, que é roteiro meu, ilustração do LR Shadow, Luiz Roberto, lá de Limeira. Então fala um pouquinho pra mim da história do Voltagem, pra gente saber como que é. Certo, esse daqui eu sei falar. Esse daqui é meu. Bom, o Voltagem, na verdade, ele é um personagem novo, entre aspas, foi criado em 2008, só agora que eu tô botando ele na ativa. Que ele é a origem... não posso falar origem, porque senão é spoiler, e eu não quero, não tô a fim de dar spoiler, mas ele tem poderes elétricos igual um outro personagem meu, que tem meio... eles são meio... tem uma relação ali, entendeu? Só que isso daí, mais pra frente, que eu vou explicar o que é. Ele é um super-herói, né? Eu, na verdade, é um quadrinho, um comics com traço de mangá que eu tô fazendo. Ai, que legal. Porque, na verdade, não vai, a narrativa que eu quero dar pro quadrinho é exatamente mangá, só que eu quero ter um super-herói com esse traço. Eu acho que daí dá uma história legal. Então você pegou a história de super-herói, juntou com o mangá, é uma coisa bem diferente, é bem é o que eu tô pretendendo fazer, entendeu? Não sei se vai dar o resultado final. Vai ser mais ou menos uns 5 ou 6 volumes e depois eu quero lançar isso tudo encadernado. Ah, sim. Então, deixa eu perguntar, você disse que tá desde 2011? Como? É desde 2011 que você tá com o projeto? Não, desde 2014. Desde 2014, olha, corrigindo eu aqui. 2014, eu ilustro desde sempre. E voltei, na verdade, porque eu tive um acidente de percurso, passei alguns anos sem poder fazer nada e tô voltando agora, tem 2 anos que eu voltei a ilustrar. Ah, isso é bem legal. E o que que você, tipo assim, tá, o que que você tá achando do evento? Como que tá sendo a sua interação com o público e como que o público tá te recebendo nessa sua volta? Ah, o evento aqui em Campinas é sempre bom, né? Eu adoro. O evento em Campinas, qualquer um deles, eu venho porque compensa. Tanto as vendas como a recepção também do público é muito bom, é legal. Como que a gente faz pra te achar? Para encontrar você e poder publicar, saber mais das suas publicações. Bom, para poder me encontrar, você pode procurar por Adriano Gol no Facebook. E para encontrar os meus materiais, você pode acessar o www.nhq.com.br ou procurar por editora NHQ no Facebook. E agora eu vou fazer uma pergunta, já que você falou que é editora, então você também publica conteúdo de outros autores. Digamos que eu tenho um HQ e eu queira divulgar por você, como que eu faço? Aí você pode mandar uma prévia, a primeira edição, primeiro capítulo que seja, mais uma sinopse de toda a história para fale@nhq.com.br. Legal. E outra coisa também que veio assim, você falando de publicação e tudo mais, vocês aceitam o material assim? Alguma outra forma de coisa? Vocês fazem algum concurso, algum evento, alguma coisa assim que divulgue também para chamar novos artistas? Ah, a gente chegou a fazer uma convocação ano passado para novos artistas, né? Pra gente poder estar fazendo um catálogo, para caso a gente tenha algum projeto, tá encaminhando o roteiro para artistas, ou até mesmo o cara pode, como eu falei, mandar um material, a gente analisa, se a gente vê que é interessante, que é um material que pode ter público, não só pra gente, como também pro autor, aí mandar sempre por e-mail. Tá certo, então, bom, eu acho que é isso. Eu espero boa sorte pra você e agradeço muito a sua atenção. Muito obrigado. Você quer deixar algum recado, alguma mensagem? Não. Não? Então tá bom. Obrigada. Então tá ok, obrigada. Boa tarde. E agora, visitando mais uma mesa, eu estou aqui com... Eu sou Rafael Trena, do Estúdio Brecht. Rafael, e o que você está fazendo aqui hoje? O Estúdio Brecht, ele pretende passar uma nova linguagem dentro dos quadrinhos. Uma linguagem que vai trazer infografia e que vai buscar com que o quadrinho ele tenha um estilo panfletário. Porque é uma das coisas que o quadrinho ele serve é para conscientizar as pessoas. Eu tive muita dificuldade em ler. Eu, com 9 anos, fui alfabetizado. Isso significa que eu senti bastante peso do fato de eu não conseguir ler muito bem, não conseguir ter um nível de letramento muito bom. Só que eu consegui isso porque eu lia história em quadrinho e eu fui estimulado pela história em quadrinho. E eu considero, então, que o fator pedagógico da história em quadrinho, ele é uma das coisas mais importantes dentro dessa arte. Porque as pessoas criticam as histórias em quadrinhos e acham que ela é algo de criança, mas não, ela tem uma capacidade informativa muito grande. Então a gente vem aqui para tentar trazer o nosso trabalho que explica sobre o movimento estudantil do Japão. Então, vamos falar agora, você já me explicou a hora que eu passei na mesa, agora eu tô voltando aqui. Explica como é que é essa ideia do movimento estudantil, porque a gente viu os panfletos aqui, aí pra gente saber mais também a respeito disso. O Japão, ele tem um movimento estudantil relativamente parecido com o brasileiro, porque o Japão, ele tem algumas características semelhantes. No Brasil e no Japão existe um sistema de vestibular. Esse sistema, ele tem duas fases. A primeira fase, ela é semelhante à brasileira, uma fase geral. E as universidades elas têm um caráter muito elitista por causa desse vestibular. Isso cria dentro da juventude japonesa e dentro da juventude brasileira um sentimento de rebeldia muito forte. A juventude japonesa, ela conseguiu escapar desse movimento com um processo histórico chamado fuga para frente, que é quando um país se desenvolve e ele consegue ter salários dignos, né? Então o capitalismo, ele consegue se consolidar. Já no Brasil não acontece isso, então a escola, ela entra mais em crise. No Japão a escola não está tão em crise por causa disso, mas acho que o principal a se mostrar é que no Japão existe muita revolta, como no Brasil. Só que essa revolta no Japão, por ter uma capacidade da escola conseguir fazer com que as crianças ganhem mais, futuramente ganhem mais, né? No Japão elas internalizam isso e acabam tendo as maiores taxas de suicídio do mundo. No Brasil não, a gente tem um caos, vandalismo e tudo mais. Então eu acho assim que são movimentos muito parecidos e muito próximos e já foram muito violentos também. Então vocês vão trazer isso para as histórias. Tem algum personagem único ou se vão ser vários? Assim, pra gente ter uma ideia do que tá por vir. Eu acho que a coisa mais importante pra gente pensar é o seguinte, é que dentro do movimento estudantil japonês só teve quebra-pau. As pessoas gostam muito dos samurais, né? Mas elas se esquecem que o movimento estudantil, ou não sabem, né? Que o movimento estudantil do Japão era tão violento que os grupos usavam capacete, porque nas manifestações eles se pegavam literalmente. Então, a porradaria comia, porque era um momento político muito tenso, né? Mas tudo isso mostra, né, quão empolgante é esse momento político, né? E eu quero trazer isso, eu quero trazer essa dinâmica, porque é um momento político muito dinâmico. Vão ter vários personagens, mas a principal vai ser a considerada samurai japonesa, que é Fushiko Shijinaga, que ela foi presa em 2006 por ter começado o movimento de guerrilha no Japão. Então, mas é baseado em coisas reais também? Sim, ele é totalmente baseado, né? Vão ser atores, personagens históricos que vão se passar. O que acontece agora, né? Que são esse prólogo que eu chamo, que é o momento que eu passo, não a história, mas que eu passo todo o conjunto de dados que eu coletei para fazer a história. Então eu passo as fontes, eu passo alguns dados estatísticos, as principais fotos. Mas é bem informativo e tem bastante conteúdo. E o que você está achando da recepção do público no evento com a nova ideia? Como está sendo para você a interação aqui no evento e como que o público está recebendo essa nova ideia? Eu estou gostando bastante. Tem bastante gente que vem conversar comigo, mas eu já tenho o hábito de vender jornal porque eu faço parte do partido político. Então, eu já tenho o hábito também de conversar com bastante gente e esses temas políticos são muito comentados, né? Porque a gente sempre tem algo a dizer e sempre tem algo a escutar. O pessoal tá me falando bastante coisa. Eu acho assim que é mais importante eu estar aqui para escutar, porque eu tô escutando bastante coisa interessante e eu vim aqui para tentar passar o terror que a escola japonesa causa na maior parte das crianças. Eu achei que eu ia tomar uma avalanche de crítica, mas acabei não tomando, porque as pessoas aqui sabem também que o sistema lá é bem repressivo. Entendi. Então acaba que é mútuo, né? Eles trazem, você doa. E tá sendo bem diferente. Eu mesma não conhecia o tema. A hora que você... Eu até achei que fosse alguma coisa relacionada a zine ou publicação. Aí você me explicou que não. Eu gostei, achei legal. Achei o projeto... Tem uma data mais ou menos de lançamento pro seu projeto? Alguma coisa assim? Ele tinha a data de ser lançado todo hoje, né? O fato é que... como eu sou professor, né? Eu tava trabalhando só de manhã. Agora eu acabei pegando mais aulas, porque o concurso me chamou, e eu fiquei sem tempo, então eu tô tentando me adaptar agora ao fato de eu ter que trabalhar 30 horas a mais num outro emprego. Mas eu tô conseguindo fazer bastante coisa, eu acho que até novembro eu consigo lançar umas 4, 5 páginas, que vai estar no Facebook. Ai, aproveitando que você já falou do Facebook, eu já vou puxar para pedir o seu contato, o seu Facebook, como que a gente pode conhecer mais do projeto, as redes sociais que você possui, tudo para o pessoal que se interessar ir até você. Até mesmo gente que tem algum conhecimento, que queira passar e falar, ah, pode agregar isso ou não. Que você, como que a gente encontra você? Sim, todas as críticas são válidas, né? Eu recebo bastante crítica e eu acho que esse zine, ele tem muito a trazer para que as pessoas possam vir tentar construir ele junto, né? Então, quem tiver foto, quem tiver qualquer tipo de informação para me passar, porque também é uma coisa que não é tão fácil de achar. Eu penei um pouco para conseguir as fotos aqui desses zines e para conseguir achar bastante material que fosse válido, assim, de análise histórica, né? Meu contato é Rafael com PH Trena no Facebook. Eu estou criando a página ainda, eu não consegui criar a página, porque... Mas vai ser Estúdio Brecha a página do Facebook também. Então, em breve, acessem Estúdio Brecha no Facebook para encontrar o Rafael. Rafael, eu vou agradecer você pela atenção. Eu sei que tá corrido aqui, tá rolando bastante coisa. Então, agradeço você ter disponibilizado esse tempo pra gente. Muito obrigada. Tem algum recado que você queira passar? Alguma mensagem, alguma coisa? Não, eu só agradeço e acho bem interessante mesmo a iniciativa de vocês, né? Continuem assim, porque as pessoas querem ver, né? Eu tava louco pra tentar achar mais material pra saber como que é meu primeiro evento, né? E eu fiquei buscando, mas eu achei pouca coisa. Eu achei bem interessante mesmo. Parabéns. Muito obrigada, então. A gente vai parando aqui. Obrigada. Voltando aqui mais uma vez em mais uma mesa, e agora eu tô falando com... Alexandre. E com... Alexandre. Estou falando com os Alexandres. E bom, o que vocês estão fazendo aqui e da onde vocês são? Então, eu sou de Campinas, o outro Alexandre, ele é de Mogi Guaçu, né? A gente, é a primeira vez que a gente está vindo num evento mesmo com um trabalho autoral que a gente mesmo fez e disponibilizando para o público conhecer, né? Então a gente está, nosso principal produto aqui é o Artefato Zero, que é esse quadrinho que conta uma história de um grupo, de uma loja de relíquias interplanetárias, que eles são requisitados por diferentes pessoas, organizações, para recuperar relíquias de outros mundos, outros planetas. Então é uma loja que ela tem nela todo tipo de relíquia, assim, tipo, essa é a intenção, eles concentram todo tipo de relíquia dos multiversos nela, né? Então eles têm uma super equipe, cada um com sua habilidade, que eles vão em campo para tentar recuperar algum objeto perdido, né? Uma coisa que eu achei interessante, vocês falaram de relíquias, o nome do nosso blog é Catadores de Relíquias. Aí a hora que eu vi, eu falei, nossa, que da hora. Dá capa, hein? Então foi pra cá, foi pra lá. Então o nome é Artefato Zero, é o projeto. Há quanto tempo vocês estão montando? Quanto tempo faz que vocês estão por aqui? Bom, vamos dizer tudo, do começo até agora. Então, se a gente for falar em equipe, assim, tanto eu como o Alexandre, tem o Anderson também, que ele precisou ir embora, mas ele também fez parte de toda a roteirização, tal, dos textos e tudo mais, né? Faz mais ou menos um ano que a gente se juntou pra pensar num projeto, a gente pensar numa história, desenvolver os personagens e fazer todo o processo do quadrinho mesmo, né? Tipo, definir o rascunho, o texto, aprovar todas as ilustrações, fazer a diagramação e tudo mais. Então a gente a gente mesmo bancou, né, o quadrinho. A gente fez, acho que umas 1000 cópias, né? Se eu não me engano. Pergunta agora que vocês falaram, vocês bancaram. Quanto sai mais ou menos pro artista pra bancar isso? Olha, assim, deu em torno. Se for só falar no valor de capa mesmo, saiu 2000 e alguns quebrados, mais ou menos. Mas também, essa tiragem, ela é preto e branco também. O miolo dela é preto e branco, a capa que é colorida. Então, aí já reduziu um pouco, né? Mas, por exemplo, alguns outros projetos, se é tudo colorido, tende a ser bem mais que isso. Você vê projeto em Catarse que chega a 4 mil, 8 mil, dependendo do volume que é o quadrinho, né? Então... Nosso quadrinho, ele tem 28 páginas internas, né, mais a capa, então a gente conseguiu por esse preço. Mas se a gente também for contabilizar o tempo que a gente usou para trabalhar, e se a gente fosse pensar numa, se fosse remunerado, seria bem mais caro, né? Então foram várias noites, tendo reunião via Skype, ou varando, desenhando. O horário de almoço total era só isso. Foi assim, eu acho que é o melhor projeto que a gente fez na vida, assim, foi muito divertido fazer. Aí você comentou até mesmo do Skype, eu acho interessante falar, porque tem gente que não faz coisa à distância porque às vezes acha que não dá certo. E só de falar isso, eu falei assim, nossa, interessante, é um ponto legal pra citar. Tanto porque, tipo, cada um mora num canto, mais ou menos, né? Então, a gente mora em cidades diferentes. O Anderson mora em Campinas, mas mora bem longe da minha casa. Então, pra ficar reunindo sempre, o Skype é bom porque ele facilita tanto pra provar as coisas, né? Tipo, a gente usou muito o WhatsApp também pra mandar, tipo, a ilustração, tipo, e aí pessoal, tá legal? Vocês gostaram? Mexe aqui, mexe ali. Então foi um trabalho em conjunto, todo mundo aprovando, todo mundo dando seus pitacos e deixando redondinho. Acaba que quando junta mesmo com vontade, com gosto, a coisa dá certo, independente da distância, né? E agora eu vou perguntar pra vocês, como que tá sendo o evento, a recepção das pessoas, como que elas estão recebendo a ideia, como que vocês estão vendo daqui pra lá, né? Assim, é a primeira vez que eu volto pra um anime pra um evento de anime, assim, porque quando eu vinha nos animes, eu era consumidor, né? Quando eu vinha pros eventos, né? Então, e faz muito tempo que eu não volto. É a primeira vez que eu tô voltando pro evento, porque um professor comentou que ia ter o artista Ali, a gente se interessou de participar, a gente veio, né? Então, assim, tá bem bacana, o público passa, se interessa. Se eu for falar que, assim, o movimento tá super grande, não tá. Tá bem calmo, mas também tem várias atrações, né, no evento. Então, galera se concentrando nos palcos, passa pelos estandes, mas já passou gente se interessando também, tipo, até a venda mais legal que teve por enquanto foi um garotinho que ele passou aqui, perguntou sobre o quadrinho, do que era, se interessou bastante. Quando eu perguntei se ele queria uma dedicatória, ele ficou bem feliz, assim, então foi bem legal, assim. Interação com criança normalmente é gratificante, né? Muito bom, assim, gostoso ver, tipo, a reação dele em relação ao... Porque, assim, querendo ou não, o que paga mais aqui é, tipo, a pessoa vir e achar que é legal e tal, né? Então, lógico que o valor também é bom, quando a pessoa paga, mas... Sem contar também, que eu acho legal falar, é que vocês estão perto do público, né? Normalmente, quem consome o quadrinho não acha que vai ver quem faz ao vivo ali. Eu acho que essa sensação é gostosa. Pelo menos eu gosto, né? Tipo, pô, legal, ver que dá, que acontece com pessoas bem dizer normais, pessoas acessíveis, e também dá a oportunidade de outras, o banner vai de novo. Foi de novo. Bom, mas eu acho que é isso. Perguntar pra vocês se vocês têm alguma redes sociais, que eu acho legal falar, pra poder promover o projeto. Como que a gente encontra, então, vocês? Como que a gente conhece mais do trabalho de vocês? Ah, tá. Então, assim, sobre o quadrinho, a gente tem a página no Facebook, que é www.facebook.com/artefato0 mesmo. Tem a página do hot site, que tem algumas informações também, que é www.artefato0.com.br. E eu tenho também a minha página como ilustrador mesmo, que é alexandredg.com.com só. Esse é .com. Alexandre, ele foi por enquanto arrumar o banner, mas eu já vou pegar também o contato dele. Sim. E deixa eu ver o que mais. Você tem alguma coisa que você gostaria de falar para as pessoas? Alguma mensagem que você gostaria de passar por estar aqui hoje? Não sei. Alguma coisa que você acha legal, até mesmo para incentivo ou alguma coisa assim? Acho que eu posso dizer um pouco da parte de quadrinho autoral mesmo. Ela está crescendo bastante essa área. E pro povo perder um pouco do preconceito e tentar conhecer, porque tem muita gente boa, roteiros muito bons, assim, uma galera bem empenhada e só tende a melhorar daqui pra frente. Então, acho que esses eventos é uma grande chance e oportunidade pro pessoal que tem trabalho próprio pra estar divulgando, assim. Então... E você, Alexandre, que estava erguendo o banner, contato seu pra poder conhecer mais o seu trabalho, saber mais das coisas que você faz, seus projetos, e também o que você gostaria de mandar uma mensagem cargo público de incentivo ou qualquer outra coisa, se você tem alguma coisa para falar nesse sentido. Bem, o projeto eu fiz mais parte do roteiro dele, né? Sou publicitário e trabalho mais agência mesmo. É um recado legal que eu acho dar pra galera se interessar mais por uma leitura de quadrinho independente, assim, porque é muito mal visto aqui no Brasil isso ainda, né? E, sei lá, acho que é muito legal dar espaço para essa galera do quadrinho independente, porque tem muita coisa boa por aí. Acho que é isso. Eu vou agradecer vocês, porque o público tá passando, tá vindo, tá indo, e eu sei que vocês estão correndo e pararam pra dar um pouquinho de atenção pra mim. Muito obrigada, foi um prazer conversar com vocês, e nós esperamos nos encontrar em próximos eventos, que vão e mais. Tá ok? Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigada. Então agora eu estou aqui com Edgar Agostinho. E o que você está fazendo aqui hoje, Edgar? Ah, hoje eu tô vendendo gibi, né? Acho que não tem, tem ser uma resposta um pouco mais poética, mas tô vendendo meus gibis aqui, meus trabalhos. E do que fala os seus trabalhos? O que é seu projeto? Conta um pouquinho pra gente. É, enfim, eu faço quadrinhos já faz um tempo já. E eu tô aqui com esses três projetos que são os meus três independentes, né? Que tudo inteiro, tudo, a criancinha foi eu que fiz. É, todos eles são de comédia, né? São quadrinhos que eu imagino que as pessoas deem risada quando leem, né? Eu espero, pelo menos. E, assim, é o que eu torço, né? Enfim, todos os meus trabalhos têm essa pegada um pouco mais de comédia, né? Muita coisa que eu tenho como referência não vem só do quadrinho de humor, né? Claro que também tem Asterix, que eu gosto muito. Quadrinhos de charge e cartoon brasileiro também gosto muito. Mas também tenho muito de referência stand-up, sketch, esse tipo de coisa que eu tento inserir de algum jeito nas minhas obras e lá, lá, lá. Então fala pra mim um pouquinho o nome dos quadrinhos e escolhe um pra contar a sua história favorita ou seu personagem favorito. Então, tem aqui esse primeiro, que é o Churros Encantado, que ele é uma zine, que a ideia, esse é o único que não é só meu. Tem eu e mais três amigos meus que nós fizemos essa zine. A ideia seria contar contos de fadas de maneira diferentes, assim, com outras abordagens, né? E claro que as minhas abordagens são pro esse lado do humor, né? Eu fiz o Pinóquio, a Bela e a Fera e o João e Maria. Eu lancei esse aqui, logo depois, no mês seguinte, já lancei esse The Tracker, que também é uma paródia de conto de fada. Esses dois em 2015, e esse daqui eu lancei esse ano, que é o Manha, que era um apocalipse zumbi, que é um apocalipse zumbi com uma ótica bem zona, assim, né? Bem baderna. Porque o roteiro e o desenho são meus. Enfim, que é o que o pessoal tá mais gostando de ler, pelo que eu tô entendendo, né? E como que tá sendo aqui hoje no evento, a sua interação com o público? Como você acha que o público tá recebendo? Porque eu já ouvi bastante gente falando que o HQ Nacional, ele tem um meio que ainda tem umas barreiras pra ser vencidas. A outra moça ali comentou comigo que as pessoas estão vindo com bastante medo ainda, né? As pessoas chegam com medo. Como que tá sendo essa sua interação com o público? É que tem muito disso da cultura também, né? A gente tá acostumado a ir na banca e comprar o gibi, o que tá publicado, e não tem um autor atrás vendendo o quadrinho dele, né? Tem muito disso também, um pouco de receio, né? Que como tem o cara ali atrás, você pode achar que é meio amador ou é uma brincadeira só. E que também não é comum a gente comprar quadrinho nacional. A gente tá começando agora a movimentar esse mercado, a produzir coisas autorais nossas e não só exportar ou importar material, que é o que sempre aconteceu aqui no país. Mas tá, por mais que ainda seja, ainda o pessoal tenha muito medo e tá receoso, o feedback tá sendo bem legal. O pessoal que vem aqui, ele vem com o intuito de comprar e de conversar, né? Eles não estão, quem vem direto aqui não é com nenhum outro, se bem que não tem muito. Enfim, eu tô me enrolando demais, espero que o pessoal aí tenha muito saco pra ver esse podcast. Vai ser um podcast bem grande, o pessoal vai uma hora e meia de podcast. Como eu não escrevi nada que eu ia falar, eu vou enrolando e vou falando o que eu tenho na cabeça. Mas todos os podcasts do Catadores de Relíquias é assim, é no improviso, porque sai melhor. Sai sempre. Então, pra fechar assim, fala pra gente, tem alguma mensagem que você queira passar pro pessoal? E também passa, por favor, os seus contatos, as suas redes sociais, como que a gente encontra você, como conhece mais o trabalho. Acho que tem uma mensagem pra passar, comprem meus gibis. Eu acho que é bem motivacional pra mim esse tipo de mensagem. E vocês podem me achar no Facebook, que é o facebook.com/edegar. Ah, tem um, é Edegar, né? É triste isso, né? Não. Edegar Agostinho HQ, facebook.com/EdegarAgostinhoHQ. Tem também meu Tumblr, que é só de tirinha. Tirinha e textos de humor que eu escrevo também, que é o maissemgracadomundo.tumblr.com. Seria mais sem graça do mundo, porque não tenho cedilha. E na minha casa, mas eu não quero passar meu endereço. Tá ok, então. Eu agradeço você pela atenção, pelo tempo disponível. Muito obrigada, foi um prazer, viu? Prazer é meu. Voltamos aqui, Débora está aqui de novo no estúdio. Incrível, ela estava lá, está aqui de novo. Ela teleporta de lá pra cá e de cá pra lá. É incrível isso. Uhul, eu sou foda, mano. Seguinte, segundo bloco de entrevistas, foi bem legal. Teve o pessoal da editora NHQ. Eu ia falar NHK, NHK não é Japão isso daí. NHQ. Teve os Alexandres do Artefato Zero, que eu achei muito legal, como você fez as ideias que parecem catadores de relíquias, né? Rola crossover? E o Edgar Agostinho, que é um cara que ainda é bem legal, pena que não pode ver mulher, né? Ah, eu achei muito da hora, essas entrevistas foram mais cômicas, eu fiz elas picadas. Tipo, ia e voltava, graças ao nosso querido amigo Goku, mandar um beijo para o senhor Wendel Bezerra, porque me grita no meio da entrevista, eu tô falando com a pessoa, vai ele, oi, eu sou o Goku, mano. Eu fui interrompida pelo Goku, mas ok, foi o Goku, a gente perdoa. Quando o Goku interrompe, a gente perdoa, só que eu também gosto dele. Rapidamente, porque a gente vai ter nossas impressões no próximo podcast, que é o segundo. Tem alguma coisa que você achou durante as entrevistas, o espaço do Artist Alley, o que você achou? Você acha que poderia melhorar alguma coisa? Ou aquele espaço é perfeito para eles? Ou poderia ser em outro lugar daquela escola? Ou eles poderiam ser realocados para salas? Sei lá, alguma coisa assim. Só essa opinião rapidinha para a gente partir para o terceiro bloco. Eu acho que onde eles estavam estava perfeito para eles. Eles estavam na entrada, estava no local certo. O que estava no lugar errado ali era o palco. O palco, eu entendi que eles botaram mais longe dos outros dois palcos pra não ficar dando som, que é até um negócio que vocês vão ouvir depois, mais pra frente, comentários sobre isso. Só que, gente, querendo ou não, eles precisam, né, de comunicação. E tinha muitas horas que não tinha comunicação, eles não tinham como explicar o projeto deles, por conta do som mesmo. Então a única besteira não foi eles estarem ali, foi aquele palco estar ali naquele volume. Eu acho que este palco em específico, ele deveria ter ficado em um local mais aberto, tá certo, tava tempo de chuva, ok. Mas tinha que ter sido repensado isso. Porque se colocasse eles em salas, eles não iam ter tantas visualizações, porque as salas estavam quase vazias. Ah, tá. Então o local deles estava correto, é só repensar no palco. Talvez diminuir um palco, porque no outro Campinas, esse palco foi ativado um pouco mais depois. Porque da outra vez eu consegui conversar com os outros que foram tranquilamente. Entendi, então. Bom, pessoas, nós vamos para o nosso terceiro bloco de entrevistas e Débora, teleporte para lá, Débora! Partiu! Xiu, xiu. Agora estou aqui de novo, dessa vez com alguém que eu já conheço, que é o Jefferson, e eu vou falar para ele, vou passar para ele agora. Olá, Jefferson! Olá, tudo bem? Tudo bom, como vai? Hein? Como vai? Vamos indo bem! E o que você está fazendo aqui hoje, Jefferson? Bom, hoje eu trouxe de volta o livro Guardiões do Pecado, né, para muitos aí que ainda não conhecem, e já contando aí algumas novidades, né, que vem aí um outro livro, daqui a uns 2-3 meses, sim, vamos dar um bolinho quanto a isso, e eu contatei um pessoal de uma escola de artes, e sairá uma história de um dos personagens, uma história pregressa, portanto, então ela funciona até o momento em que o pessoal, esse personagem entra no livro. Que da hora! Sim, e vai acontecer, a ideia é que aconteça com os demais personagens, trazer outros HQs, né, até a introdução do livro. Legal isso! E vamos lá, pra quem ainda não sabe, apesar de eu já ter falado, nós já temos divulgado sobre o que fala o Guardiões do Pecado. Guardiões, Débora, não Guardiãs. Guardiões do Pecado. Sobre o que fala, por favor. Bom, vamos lá. O livro ele vai falar de sumiços, desaparecimentos dentro de uma pequena comunidade, sem que ninguém saiba exatamente por que essas pessoas somem. Não há evidência de corpos, testemunhas, nada. E pra quem joga aí RPG já vai pegar aí uma dica de cara. Isso acontece até o momento em que chegam pessoas pra tentar ajudar. Óbvio que são os aventureiros. Óbvio que são os players chegando lá pra tentar dar uma força. Nesse instante eles até entendem o problema, resolvem a questão principal. Só que aí que está, nesse mesmo instante eles também são sequestrados por pessoas da própria comunidade. E sabe o que eu digo nessas horas? Eita! E bem, há quanto tempo você tá com o projeto? Vamos dizer assim, quanto tempo já tá o Guardiões aí? Porque eu já conheço, já vi em outros eventos. Vamos lá. Bom, o livro em si, ele já é mais antiguinho, né? Eu não tinha a menor pretensão de lançá-lo. Isso até o momento em que eu subi para algumas plataformas, subi para o Edbook e de repente eu tava entre os 10 mais. Meu, momento, para, que isso daí é minha inspiração de vida. Eu vi alguém, eu tava no Edbook e consegui. E de lá lançou. É lindo ver isso. Foi. Maluco. E as pessoas me cobrando. Tá, mas e daí? Cadê o resto? Tá, ok. Aí eu mandava mais alguns capítulos e ficou nisso. Aí quando eu abri a página do Face, veio uma nova surpresa. Aí veio curtidas de outro lado do planeta, de outro lado da galáxia. E acabou tendo uma pressão muito maior. Aí com isso, aí me acabou me motivando para fazer o financiamento coletivo, né? E saiu o livro, saiu a tradução para o inglês, saiu o e-book. Aí, gente, vitória! Aí veio do e-book! Não. Viu? Pra você que é escritor, pra você que tá no ramo, tem como. Ele é uma ótima inspiração e exemplo disso, gente. Olha, acho que uma coisa muito importante a dizer assim, todos os autores iniciantes ou no meio desse processo, quem tá no meio desse processo já deve ter pesquisado bastante, que terminar o livro é só metade do caminho. E digamos que tem gente que para antes da metade do caminho, por medo. O medo, ele, por muitas vezes ele acontece quando você não tem um planejamento da história. Quando você tem uma ideia concreta para onde vai esse livro, então você acaba se organizando melhor, você acaba, por muitas vezes, até fazendo um pequeno organograma. Então, olha, nesse capítulo eu vou falar do quê? Eu vou falar sobre o sumiço da xícara com café, né? Eu não vou tomar café, é o nome do livro. E, ok, qual é o planejamento disso? Bom, eu levantei, eu fiz o café sumiu e depois eu descubro aonde está o café, né? Esse todo é o planejamento de um livro. Então, você pode colocar da maneira com que eu falei, são os capítulos. Então, no capítulo 1, você vai falar o momento que você acordou até o passo seguinte, e por aí vai. Quando você age de uma forma muito mais organizada, então o perigo dos brancos, esse medo e tal, ele tende a ser muito menor. Acaba que você tá mais preparado, já tá mais ali, né, no jeito, mas, né? Sim. Então acaba, você acaba dominando isso, né? O medo é só um charminho, né, no final das contas. Aí depois que você fala, eu sou muito foda, terminei. Porque tem essa, né, você termina um capítulo, sou muito foda. E como eu já vi você em outros eventos, eu vou perguntar, como tá sendo esse evento pra você, esse específico? Esse evento tá curioso, porque assim, tivemos um momento de chuva, né, que não era uma chuva, né, era uma cortina d'água, que não dava pra ver muita coisa do outro lado, e dava a impressão que tinha bastante gente, só que agora parece que aumentou. Aumentou bastante, do começo pra agora, ou talvez porque eles estão vindo pra cá, não sei. O evento ele está muito bem distribuído, né? O espaço aqui dentro desse colégio ele é muito bem distribuído. Estamos muito bem, não estamos tão próximos do palco, então a parte do Beco dos Artistas, dá pra gente conversar como a gente tá fazendo, e alguns eventos acabam se tornando assim impossível fazer isso. Sim. Né? E alguns eventos era um festival de monomono de um lado, monomono do outro, e ninguém se entendia, né? Era tudo gritado, eram sinais, né? Eu esticava a mão, ó, 5, 10, tá, ó, é esse o preço. Né? E quanto tá saindo aqui hoje? Falando sinopse, então, meu Deus do céu. É verdade. Agora eu vou perguntar sobre o livro. Quanto que você tá fazendo ele? Por quanto tá hoje aqui? Quanto você vende? Como que a gente te acha? Porque eu tenho o seu Facebook, mas o povo ainda não tem. Fala também da sua página, que é a página é bem movimentada também. Eu só acompanho. Sim, sim, sim. Bom, vamos lá. Como é que vocês me acham? Vocês me acham no Face. O nome da página é Guardiões do Pecado, é o mesmo nome do livro. Tem a página do J.P. Schmidt, né? O nome do autor. Além disso, quanto ao preço, o preço é R$35, né? E com a vantagem que dentro da página tem alguns links que eu consigo pegar da minha reserva pessoal e mandar já autografado. Aí, ó, tá vendo? Já tem a vantagem de ter autografado do autor. E é autor, é um negócio que eu sempre falo, autor nacional é muito melhor. Pronto, falei. Pois é, mas eu tenho uma exigência. Qual a exigência? Tem que falar de onde veio essa informação. Aê, muito bom isso. Fala de onde veio a informação, ele vai e manda aí, tá vendo? Tem que acessar o link dos catadores. Maravilha isso. Bom, eu acho que é isso. Vou para tomar seu tempo, porque pelo que eu vi até agora é uma das mesas mais movimentadas. Tô passando por aqui. Eu preciso falar isso também. Daqui a uns 2 meses, então possivelmente vem mais um livro, né? Esse outro livro, ele possivelmente vai voltar a ser financiamento coletivo. E fora isso, eu tinha conversado com o pessoal, eu fechei com uma escola de artes. Então teremos a história pregressa de um dos personagens. Então, de um ponto X da própria história dele até o momento em que ele entra na história do livro. E assim vai acontecer com outros personagens. Então vai vir bastante, bastante trabalho vindo. Eu vi um negocinho do Pokémon Z ali também, que eu achei muito bonitinho. Mais de 8 mil. É uma piada muito boa. Então agora a gente vai se despedir. Vou deixar você trabalhar. E vou andar um pouco mais. Muito obrigada. Algum recado que você queira dar especial? Alguma mensagem para o pessoal aí que está na ativa ou que você acha que vale a pena deixar uma mensagem aí? Bom, eu só quero deixar um beijo para minha mãe, um beijo para o meu pai. Não muita coisa, gente. É sempre um prazer falar com todos vocês. Obrigada. Então é isso, gente. Obrigada e tchau. E tchau. Até mais. Tchau. E agora eu estou aqui abordando o público nessa quadra linda que vocês não estão vendo, mas eu estou com o gravadorzinho na mão. Pá, pá, pá, pá, e eu estou falando com... Juan. Juan, você veio aqui no evento para quê? Ah, para dar um rolê aí com a minha namorada e com a amiga dela. E o que você está achando do evento, já que você está com a amiga da sua namorada e a sua namorada? O que está achando do evento em si? Fala aí pra nós. Ah, eu tô achando muito legal assim, tal. Tá muito bem organizado e tal. Eu acho que eles poderiam ter separado o evento do LOL do palco de música, porque ficou um pouquinho de barulho na narração, mas fora isso, tá muito bom assim. Ah, então você joga LOL. Já achei. Olha o que ele faz aqui. Legal. O pessoal ali também joga. Então, alguma coisa mais que você acha da hora de acrescentar? Não sei, alguma coisa? Ah, eu conheci um cara aqui, uma gente boa, que tá andando com a gente. E é isso, mano. Eu acho que tipo, a Café é um lugar super legal pra você conhecer gente nova e fazer novas amizades. E é isso. Então, muito obrigada, Juan. Foi um prazer falar com você. Eu vou passar para o cara que está aqui ao lado do Juan. Fui para você. Olá. Como que você se chama? Felipe. Ai, Felipe, o que você está achando do evento aqui no Café? Muito interessante. É a minha primeira vez que eu venho aqui. Tem bastante atrações e animações. Qual está sendo a sua... Vamos lá. Qual é a sua parte preferida do evento? Que nem adora aventureira. Ah, o evento inteiro, né? É a minha primeira vez aqui. Eu acabei conhecendo eles também. A Nicole, a Mariana e o Juan. Achei bem interessante o evento. Deixa eu perguntar uma coisa que eu não perguntei para o Juan. Você é daqui mesmo? De Campinas? É. Sou? E verdade, Juan. Você também é de Campinas? Aí, o Juan deu um sinal positivo que sim. Tem alguma coisa que você queira falar? Deixar registrado? Ah, tipo, se você tem vontade de fazer cosplay ou vir no evento, tenta vir, mas não custa nada. É verdade, né? O pessoal vem, se esforça, vem também. Então... Às vezes o pai não deixa ou a mãe não deixa, mas tenta vir escondida, sei lá. não incentiva isso pras crianças, não. Fala, mas não venham escondido. Peça, avisa para... Avisa os seus pais. Fala pros seus pais virem conosco, participar do evento. Inclusive, ser abordado assim. Cidades, não é? É, pra todo mundo, no geral. É pra todo mundo. É um evento lindo. Mas então é isso. Muito obrigada, Felipe, pela sua participação. E tchau, gente. Dê tchau. Sempre. Obrigada. Dá tchau. Tchau. Tchau. Vamos lá. Estou aqui parando mais pessoas para conversar. Eu achei a moça muito linda que tá de cosplay da Merida. E eu vou falar com ela agora. Oi, moça. Como que você se chama? Sofia. O seu nome é mais bonito ainda. Meu Deus do céu. A moça é bonita, o cosplay tá bonito. O nome é bonito. Sofia, o que você que veio de cosplay e tá aqui, o que você tá achando do evento? Como tá sendo a sua interação com o público? Ah, eu tô gostando. Todo mundo aqui é bem, tipo, a maioria, né, respeitador e tal. E aqui o clima é muito gostoso, porque tem essas gramas, essas árvores e bastante palco e Just Dance e bastante espaço. Eu gosto bastante. E, bom, e o que você espera do evento daqui até o final dele? Alguma coisa que você acha que ainda tem pra acontecer que vai ser legal? Ou alguma coisa que você acha que vai ser muito legal? Bom, eu tenho a esperança de ver a Dedomiane, né? E tirar uma foto com ela, mas eu não sei se vai dar certo. Parece que foto só em grupo, né? Mó sacanagem ali ainda. É. Você não foi ver o Bigman? Não, não fui. Nem sei quem é esse, moça. Moça, você não conhece o Bigman? Gente, quando a pessoa fala assim, eu não conheço o Bigman, eu penso que eu passava minhas manhãs assistindo o Bigman, minhas tardes assistindo o Bigman, eu sei que eu tô muito velha. Não vou nem perguntar a idade. Porque... E nem dá, porque, né? E você, moça, que está com a moça vestida de menina que chama Sofia. Como que você chama? Adriele. Adriele, o que você está achando do evento? Ah, tô curtindo. É o terceiro que eu venho e tá bem melhor. Tá melhorando a cada ano. Alguma coisa que você reparou que tinha de meio ruim ano passado e que esse ano eles consertaram? Alguma coisa assim? Acho que em questão lá na comida melhorou bastante. Aê! A área de alimentação. E deixa eu ver, o clima está agradável. Deixa eu perguntar, vocês são de onde? Sou de Sumaré e eles são daqui de Campinas. Aê, Campinas. Eu sou de Itu, só pra saber. É longinho. Longinho? É um pouco, um pouco. E agora eu vou falar com o moço que está com as duas. Você, quem moço? Eu sou o Natan. Oi, Natan, tudo bom com você? Sim, e com você? Bem também. E aí, a pergunta que você já cansou de ouvir aqui, o que você está achando do evento? Ah, eu estou achando o evento muito maneiro, como todos os outros que eu já vi também. Ah, eu acho que a cada ano vai melhorar bastante, como hoje. E o público daqui tá sendo bem legal? As pessoas são bem receptivas e tudo mais ou não? Tem gente jogando futebol aqui, gente. Qual é a necessidade da pessoa passar jogando futebol? Diga o que você tem a dizer. Diga o que você tem a dizer do pessoal daqui. Não, o pessoal daqui é bem amigável, assim, é bem maneiro. Eles sempre... Ah, são sempre brincalhão, assim, eu até gosto daqui. Aê! E agora, pra fechar, um último recado especial que vocês queiram dar para alguém? Você, moça. Um recado especial que eu quero dar pra alguém, sério? Mandar um beijo pra sua mãe, um beijo pro seu pai, um beijo pro seu cachorro, pro seu gato. Então eu vou mandar um beijo pra minha mãe. Mãe, beijo. Te amo, viu? E você, moça, quer mandar um beijo pra alguém? Ah, beijo, mãe. Beijos com o Tatinho também. Ah lá, beijo pros contatinhos. Porque precisa. E você, moço? Mãe, tô na TV. Aê! É em áudio, mas tá valendo. Eu tô em áudio, mãe. O canal do YouTube estava com o moço que passou por aqui e foi embora. Agora eu tô cobrindo. Eu estou aqui cobrindo o áudio. Gente, eu vou agradecer a interação com vocês. Bem legal. Fala mais uma vez que o cosplay da Sofia está lindo, porque está. Depois vocês confiram as fotos na página dos Catadores de Relíquias. É isso, gente. Muito obrigada. Foi um prazer. Tchau. Deem tchau pro gravador. Tchau. Tchau. Gente, vamos fazer coração pro gravador, porque ninguém entende que eu faço coração pro gravador. Meu Deus, tá bom. Aê! Consegui! Vitória! Obrigada, gente! Foi um prazer! E agora nós estamos aqui com o menininho que estava com um pedaço de pau para agredir o irmão. Nós vimos. Eu estou aqui, como que é seu nome? Jefferson. Jefferson, quantos anos você tem? 12. O Jefferson tem 12 anos. Você está gostando do evento, Jefferson? Muito. O que você mais gostou do evento até agora? As apresentações dos youtubers. Você veio aqui pra ver algum youtuber em específico? Ah, o Igão e o Luca. O Igão é amigo do Júlio Cossielo, né? Sim. Aê, eu sei quem é o Igão. O Muka Muriçoca é o que tá lá com o Shin no palco, certo? Sim. E o que você espera daqui até o final do evento? Ah, Vai ser muito legal porque vão, os youtubers talvez vão sair dali pra tirar foto com todo mundo junto. E... É isso? É. E agora que eu já falei com o Jefferson, vou falar com o amigo dele, que é o Vinícius. Oi, tudo bom? Oi, Vinícius, tudo bom com você? Tô bem. Vinícius, o que você está achando do evento até agora? Oh, o evento tá legal, comparado ao começo do ano, tá muito melhor também. Aê, e quantos anos você tem que eu não perguntei a idade? Eu sou a apresentadora mais dislexa do mundo, quantos anos você tem? Eu tenho 15 anos. 15 anos, você também veio para ver youtubers? Eu vim pra ver o Muca, o Igão também, como ele. Aê, temos fãs do Muca, temos fãs do Igão. Eu já tirei foto com o Muca uma vez, outro evento que eu fui. Eu fui no livro do PC Siqueira, ele estava lá, eu tirei foto com ele. Aê, agora eu não sei se eu vou conseguir a foto. Mas você também espera conseguir uma foto? Ah, eu espero, só que eu acho que a fila vai ser bem grande e não gosto de fila, não. Ah, é só botar o menorzinho pra ficar na fila. Né? Mas então é isso. O que você espera daqui pro final do evento? Ah, eu espero que não chova. E espero que continue assim, que tá bem legal. Ah, então é isso, gente. Muito obrigada, meninas. Foi um prazer falar com vocês. E é isso. Deem tchau. Querem mandar beijo pra alguém? Quero mandar um beijo pra minha mãe. Como chama a sua mãe? Adriana. Então, dona Adriana, mãe do Jefferson, ele está te mandando um beijo. E você, Vinícius, quer mandar um beijo pra alguém? Quero mandar um abraço pra Campinas toda. Aê, um abraço pra Campinas toda. Aê, viva. Então é isso, gente, muito obrigada. Desculpa importunar vocês. E tchau. Voltamos aqui. Débora fez a... desintegrou e reintegrou ela aqui. Eu uso o teletransportador do Star Trek, só pode. Sim, sim, sim. Voltei de novo, mais uma vez. Ai, aqui. Aqui de novo, uma vez. Você pensava que eu estava aqui, pega eu, vai lá. Então, estamos nós de volta aqui mais uma vez, novamente. Isso foi o que você mais falou, foi novamente, é absurdo isso. Sim, novamente. Se vocês entenderam a referência, né? Espero que não, muito obrigado. Terceiro bloco, eu tava com o seu quase padrinho de casamento, pessoa conhecida e... Era o Jefferson, ele já é amigo nosso, não é o primeiro evento que a gente se encontra. Ah, Guardiões do Pecado e é isso. E... Se você falar das 300 fotos que a gente tirou junto, quem vê vai ver, ah, tava tietando ele, tava mesmo sofrendo. E teve a galera que você falou, um pouco assim como pessoas aleatórias que estavam no evento. Sim, eu parei umas pessoas pra conversar, pra ver a vibe, se eles estavam sentindo bem dizer a mesma vibe que eu tava no evento. Foi bem satisfatório, aquela menina Sofia, que linda, gente. Aquele cosplay dela, gente, que coisa linda. Que vontade de apertar aquela menina que dá. Vou perguntar aqui na gravação, é a mesma menina que... Será que só tinha uma Mérida? Só tinha ela. Só tinha ela. E tal, a amiga dela tava vestindo cinza. Isso. Então ela é a Mérida da batata. Sim, ela é a mesmo. Menina que não conseguia comer a batata porque as pessoas a cada 5 milissegundos pediam: posso tirar uma foto? Ela ia descendo, tirava a foto, ia sentar, posso tirar uma foto? E veio uma onda de gente, sim. Aí eu comecei do lado: moço, a batata, ela quer comer a batata. Deixa ela comer a batata. Depois tira a foto, depois, gente. Deixa comer. E o povo foi meio que arrefecendo, foi indo embora, que ela parou. Não foi por causa de mim, mas só que o povo acho que se tocou, sabe? Ela quer comer a batata, vai estar até esfriando. Né? Tava frio, gente. Não, mas tava bem gostoso, eu gostei do pessoalzinho, bastante gente. Teve muita vergonha de conversar comigo, mas todos conversaram de boa, até o menino da paulada no irmão. Respeito isso. É sensacional aquele menininho, os amorzinhos, eu gostei demais. Ah, então é legal, tá aí, pessoas estão interagindo conosco, não, só com a Débora, porque eu sou um cara antissocial, fiquei lá stalkeando os cosplayers, desculpe. Acontece. Eu tava achando que as pessoas estavam me perseguindo na onde? No evento, mano, não fica perto desse moleque não, que ele quer pedir pra tirar foto, mano, para. Tira foto comigo. Aí uma foto que eu senti de não ter tirado foi com os Sub-Zeros. Não tirei foto com nenhum do grupo. Acho que eu tirei de um. Não tirei. Se não tiver no álbum, quer ver que eu não tirei. Então fica aí, próximo evento, foto com o Sub-Zero. Confere aí, tem o álbum do Campinas Anime Fest, tem o álbum da festa nipo brasileira de salto. Foi pouca foto, mas beleza. Tamo lá. Confere, dá aquela curtinha na fotinha, vê o que você achou alguém conhecido, marca a pessoa, compartilha no álbum, beleza? Tá aí. E vamos para o próximo bloco. Bora para o próximo bloco? É isso aí. Vamos aleatoriamente para o próximo bloco com o som de Bubbles. Blue. mais uma mesa do Campinas Anime Fest. E agora eu estou com... WF Endlich, mas é Valkyria. Estou aqui com a Valkyria, com o pseudônimo... Vamos lá, repete, por favor, pseudônimo. WF Endlich. É complicado, eu vou te chamar de Valkyria. Sim, por isso que eu falei. E o que você está fazendo aqui hoje, Valkyria? Eu estou fazendo a divulgação do livro, né? Que é uma série, A Senhora do Caos. O primeiro volume é A Viajante e o Dragão. E a gente está fazendo a divulgação, vendendo para quem interessar, tudo. Mas, assim, é mais divulgação mesmo da marca, do livro, da história. Então, já que você tocou no assunto da história, por favor, conta pra gente um pouquinho da história do livro. A Viajante e o Dragão é o primeiro livro da Senhora do Caos, né, como eu falei. É uma história fantástica, né, de literatura fantástica, que é narrada aqui na Terra e em um outro lugar, que é o Daran. E assim, eu não vou entrar muito no que é o Daran, onde que fica, porque aí vai dar spoiler da história. Mas assim, é um lugar que tem magia, e a Joyce, que é uma jovem do interior paulista, descobre que tem uma ligação com esse local, e ela, de alguma maneira, ela vai ser envolvida nessa trama, ela vai para esse planeta, para esse lugar, para esse planeta, para esse lugar mágico que tem um paralelo com a Terra, e lá ela descobre que tudo que contaram pra gente quando a gente é criança, de fantasia, dragão, lobisomem, fada, vampiro, enfim, tudo que existe de mitologia, de fantasia aqui na Terra, um dia existiu e a gente só esqueceu. Então é uma história fantástica, mas não tem idade, é para todos os públicos? Sim, não tem, assim, não tem nada que tem, não tem nenhum tipo de restrição, no caso, para... Não, isso, não tem nenhum tipo de restrição, é uma história bem leve, mas eu acredito assim que, por questão de ser um volume maior, 440 páginas, acredito que a partir ali da adolescência, mais ou menos, a partir da adolescência, os jovens já começam a poder ler, né? Assim, já começam a se interessar. Então, eu acredito que depois dos 11, 12 anos e em diante é ideal, assim, pra ler. Até porque a criança, normalmente, ela é mais imediatista, gosta de coisa mais curta, mais rápida, né? Coisa que tenha figura. Então, o livro, ele tem uma história, ele tem que ter um nível de compreensão, porque, assim, vai ter paralelo. Em alguns momentos, a gente cita alguns pontos aqui da América Latina que tem a ver com geografia. Então, assim, acaba sendo para adolescentes e adultos da geração Y. E agora, perguntar, há quanto tempo você está trabalhando no projeto? Você já comentou comigo que vai ter mais coisas. Então, há quanto tempo você está com o projeto da Senhora do Caos? E quanto tempo, mais ou menos, levou até você tomar coragem de vir a público? Porque o pessoal que eu converso assim, tipo, mas mostrar o meu trabalho. Como foi isso? Explica um pouquinho pra gente. Tem cerca de 2 anos que eu peguei uma história antiga minha. Eu escrevo desde menina, né? Desde os 12 anos. Mas tem uns 2 anos que eu peguei uma história antiga e coloquei alguns outros elementos, reescrevi a história e aí eu resolvi lançar. Há uns dois anos, mais ou menos, né? Mas aí eu terminei o ano passado de escrever, publiquei no Wattpad. No Wattpad eu tive 34 mil acessos. Momento. Mais uma pessoa que veio do Wattpad. Glória, gente! É muito bom ver isso, porque eu mesma utilizo a plataforma do Wattpad. E é muito legal ver quando dá certo. Teve uma pequena pausa aqui, porque vieram pessoas prestigiar. Isso é muito bom. Você estava me falando que você começou no Wattpad com essa... E assim, eu tive 34 mil acessos, estive assim, entre os 100 mais por vários dias, assim, meses até. Só que o Wattpad, ele é assim, você tem que estar o tempo todo alimentando, senão você vai saindo do ranking, né? Muito embora continue crescendo, né? 34 mil e pouco. A última vez que eu olhei, tava com 34.500, o próximo do 500, acredito que já chegou. E graças a Deus, assim, eu tive muitas críticas boas. Então, no momento que eu comecei a ver que eu tinha um produto legal, que as pessoas estavam interessando, aí eu falei, bom, eu acho que vale a pena a gente publicar impresso. Aí eu comecei a fazer a revisão, né? Paguei para fazer, depois a gente refez a revisão. Foi um processo de um ano e meio entre revisão, reedição, reescrita, fazer mapa, capa, contratar ilustrador e tudo mais. E aí, depois de 2 anos, mais ou menos, trabalhando no livro, o produto saiu, ficou muito bonito. Eu acredito, assim, que ficou um livro que todo mundo elogia, uma capa diferente, sob medida. E a história, graças a Deus, eu tenho tido muito boas críticas, né? Assim, no Scoob, no Wattpad, em todas as plataformas que eu tô disponível, o pessoal tem gostado bastante. Então aqui de novo, Valquíria, o volume do nada, o Bikman resolveu invadir aqui a nossa transmissão com uma coisa muito estrondosa. Uma coisa que eu acho importante, você tem algum recado para dar? Vamos começar assim, alguma mensagem que você queira passar para quem tá no ramo? No ramo de literatura, a gente, quando não é conhecido, é muito difícil. Mas o recado que eu tenho para passar para todo mundo é que se você escrever uma coisa, você acredita no que você escreveu, aquilo faz realmente você feliz, acredite, trabalhe muito e vou, assim, doe para esse seu trabalho muito tempo, porque é um processo difícil, mas é muito gratificante. E eu costumo falar que o sonho da gente, na verdade, são as metas dos nossos corações. Então são as metas mais importantes que você tem que seguir na sua vida, porque se você não for uma pessoa feliz, você vai passar por essa vida e não vai ter deixado nada de bom, né? Então sonha, acredita no seu sonho, mas trabalhe muito, porque só sonhar não resolve. Tem que ter a parte da ação também, né? Eu falo que a sorte é 95% você tá preparado quando a oportunidade aparece e 5% você tem realmente sorte da oportunidade aparecer. Eu gostei de pegar essa lição de vida pra mim e vou passar aos demais escritores agora pra conhecer um pouco mais sobre o seu projeto, sobre você, pra te achar. Eu vi você falando pra senhorinha que tem mais pra sair. Como que funciona pra te encontrar? Vamos lá. Bom, tem o WF Endlich, né? Que é Endlich, o sobrenome. No Instagram, no Face, a Senhora do Caos, a Viajante e o Dragão no Face, o Wattpad também é o WF Endlich. Então, não é difícil se colocar, porque assim, graças a Deus, como já tem um tempo que eu tô no Wattpad, eu fiz um financiamento coletivo no Catarse, então se colocar a Senhora do Caos, a Viajante e o Dragão no YouTube, vai encontrar alguma coisa do livro e vai chegar até mim. O livro tá à venda no YouTube, no Facebook, pela página do livro mesmo, e manda um oi na mensagem do Face, a gente vai se falando, eu mando o livro autografado. Isso é muito bom! Bom, é isso. Hoje eu vou pedir desculpa pra você também por conta da correria aqui, eu sei que você tá tomando seu tempo aqui. Agradecer de coração por receber, pela confiança, obrigada. Eu te agradeço. Foi um prazer conversar com você, viu? Muito obrigada. Sensacional saber que veio do Wattpad. E agora que nós saímos um pouquinho do barulho da mesa da Valquíria, eu estou aqui e encontrei uma moça que é o primeiro evento dela. Então agora eu vou falar. Como que você se chama? Juliana. Juliana, como está sendo para você essa sua primeira experiência aqui no Café? Olha, é assim, como eu tinha visto alguns vídeos, né, pelo YouTube, porque eu nunca tinha vindo, nem sabia, eu achei que ia ter mais cosplay, assim, não tem muito, e os que tem, assim, é bem legais, mas eu achei que fosse mais, assim. Mas em si o evento é muito legal, tem bastante pessoas mais famosas, assim, tô curtindo, tô achando legal. E o que você espera daqui até o final do evento? O que você vai querer ver alguma pessoa? Vai querer tirar foto com alguém? Veio aqui pra ver o Muca? Veio aqui pra ver o Bikman? Ou veio aqui só pra curtir o evento? É, Sim, eu vim pra curtir o evento e mais pro Taos também, que é o único assim que eu mais reconheço. Mas... Você se dá muito bem com meu filho adora o Peixão. Filho? Eu tenho filho. Verdade. Sério, eu tenho filho. Aí, ó. Pessoas não sabem, mas eu tenho filho e ele gosta do Player Taos também. Aê! Show! Nem imaginava. Verinda, isso aqui é ser, tá ser muito assim. Bem. Tá vendo? Muito bem. E meu filho tem 9 anos, não mentira. Parece. Não, mentira. É mentira. Verdade. Mas assim. 26. Você engravidou cedo. Eu tive filho novinha. Mas então é isso, eu vou agradecer a você a participação. Espero que você curta bastante o evento. Tire foto com o Player Town. Tomara que eu consiga, né? Vamos torcer. Vamos torcer. Algum recado? Quer mandar um beijo pra alguém? Ah, um beijo só pro meu love, né? Que me trouxe. Tá ali do lado? Aqui, é. Esperando. Então um beijo para um o love beijo, dela. Amor. Ela te ama, faça um coração. Só que não. Não dá, amiga. Não que ele não mereça, ele mereça. Coração. Coração, amor. E voltei aqui para mais uma mesa do Campinas Anime Fest e eu falo com... Leandro Henrique Altafim. Espero que o som tenha saído bom, que os caras começaram a falar justamente agora, né? Toda vez que eu encosto aqui, o povo começa a falar. Eu saio, eles param, é sacanagem. Então vamos lá. Leandro, o que, que você está fazendo aqui hoje? Na verdade, eu estou aqui com a minha esposa, Fabiana Farias Altafim, e mais uma integrante do meu estúdio. Na verdade, nós somos do Mangarts Comic Studio. E nós somos, na verdade, um total de 11 pessoas. E estamos aqui no Artist Alley para estar divulgando não só o nosso trabalho, mas também estar vendendo um pouquinho do que a gente produz. E vai que você falou do seu trabalho. Vamos lá, qual é o trabalho de vocês? Do que se trata o projeto e o que mais você puder passar de informação? O que mais você puder passar de informação pra gente? O Mangarts, na verdade, foi fundado no ano passado. Ele tá vai completar aí um ano e meio de vida. Nós estamos muito felizes porque já tá acontecendo tudo muito rápido. É o segundo ano já que a gente vai pra Comic Con Experience. Nós produzimos diversos posters, ou seja, diversas fanarts. Nós estamos produzindo mangás nacionais. Estamos produzindo apostilas, afinal, o projeto do estúdio nasceu justamente do curso. Eu sou professor de mangá na cidade de Santos, já estive no Japão e graças ao curso eu acabei fundando o estúdio juntamente com os alunos formados há mais tempo. Entendi, então vocês têm um estúdio de mangá. Eu vi que vocês fazem aqui o conteúdo para venda e vocês também têm material próprio, né? Sim, nós temos material próprio. A gente esse ano já está lançando duas apostilas, nosso primeiro mangá e também o nosso primeiro livro de colorir. Esses quatro lançamentos são exclusivos desse ano e evidentemente no ano que vem a gente vai estar com muito mais coisas aí. O nosso ritmo de produção também se tornou muito rápido devido ao tamanho da nossa equipe e também a grande demanda que está começando a ter. Esse mercado também está se abrindo. E já que você falou do mangá, conta pra gente, na medida que o som permite, um pouquinho da história do mangá. O título do nosso mangá deve ser J-Fox e ele vai ser lançado na Comic Con Experience e ele vai ter uma série de easter eggs, uma série de referências da década dos anos 80 e os anos 90, a começar pelos arcades, os famosos fliperamas. Afinal, a história, na verdade, se baseia bastante nesse universo. Apesar de passar num contexto atual, com crianças, adolescentes, na verdade, do mundo atual, ele tem uma série de elementos dos anos 80 e 90. E muitos desses elementos, na verdade, é que vão ajudar bastante para que a história venha a girar, para que a história venha a ter esse avanço, na verdade. Eu achei a coisa mais fofa, olha. Ai, que fofura. Vontade de morder. Esse é o personagem principal mesmo, o J-Fox? Sim, o J-Fox, na verdade, é uma raposa que nele já tem uma série de easter eggs de personagens conhecidos, a começar pelo nome. O nome, na verdade, é uma homenagem ao Michael J-Fox, o ator famoso que trabalhou no Back to the Future, né? De Volta para o Futuro. E nada também é por acaso. Nosso personagem, ele também consegue abrir portais no tempo, então daí veio essa homenagem. Essa é só uma das muitas que vão acontecer durante a história. Nossa, meu Deus! De Fox, Michael. Eu pensei outra coisa, eu pensei na outra raposa. Eu falei, será que é a referência? A raposa, não, é do cara do De Volta pro Futuro. Show de bola. Evidentemente acabou casando, né, o nome Jay Fox pelo fato de ele ser uma raposa, mas ele foi propositadamente para homenagear realmente o Michael J. Fox, que é um belíssimo ator e fez uma belíssima obra, né? Participou da belíssima obra De Volta para o Futuro 1, 2 e 3. E o que você tá achando do evento em si? Como tá sendo a interação com o público? Tá sendo esperado? Como que tá? Olha, em relação, esse é o segundo Campinas Anime Fest e, embora realmente pareça estar mais cheio do que o do primeiro semestre, parece que realmente a crise afetou um pouquinho o mercado, de fato parece mais retraído, então as pessoas estão gastando menos, estão realmente de fato chegando mais, então como nós estamos bem preparados, a gente acaba sentindo um pouquinho menos, mesmo assim os efeitos da crise começam realmente a afetar, não só aqui no Campinas Anime Fest, diversos eventos, salvo somente eu acho que a Comic Con Experience, que é o único evento que tem de fato ido na contramão da crise. Sim, até porque lá demanda até mesmo para entrar, começa com o ingresso já é mais... Sim, as pessoas se preparam para o evento. Existe de fato já uma preparação, as pessoas preparam até o cartão de crédito o ano inteiro para o evento. Afinal de contas, todo mundo quer ir na Comic Con e gastar. Eu não vou justamente por isso, porque mesmo que eu pague a entrada, eu quero levar a Comic Con para casa. Sim, realmente é um evento diferenciado, criou-se uma outra situação, e por isso que eu acredito que eu destaco como o único evento que está indo na contramão da crise. Lógico, o Campinas Anime Fest está crescendo ainda mais, essa edição mega. Pelo menos percebe-se que existe um público realmente grande, mas as pessoas não estão gastando tanto assim. Talvez um pouco, de repente, por causa das atrações, tem muitos youtubers, não sei necessariamente, mas talvez isso seja um dos fatores também. Encarece o ingresso à vinda mesmo dos youtubers. Exatamente. Nem todo mundo, vamos lá, nem todo mundo vem aqui para ver youtuber. Exatamente. Muita gente vem só para consumir o evento. E, assim, para fechar... Como que a gente acha vocês? Como que a gente entra em contato? Facebook? Mangarts Comic Studio tem o site Mangarts, www.mangarts.com.br. Nós temos também nosso e-mail para contato, que é o mangartscs@gmail.com, ou mesmo a nossa fanpage, que tem uma rotatividade muito maior, que é o facebook.com/mangartscs. Assim a gente encontra assim, com vocês. E para fechar, você gostaria de deixar uma mensagem, passar alguma coisa? Eu acredito piamente, muito antes de Mangarts acontecer, quando eu estava começando a introduzir o projeto de aulas de mangá pela Prefeitura de Santos, eu sabia que alguma coisa ia acontecer futuramente. Praticamente quase 10 anos depois, esse mercado está começando a florescer. Então eu acredito muito, ele está começando de fato a guinar. E vai guinar. Mas eu acredito também que essas novas gerações precisam treinar bastante, precisam se especializar bastante, porque para você estar no Artist Alley, você precisa também ter um mínimo de postura, pesquisa, você tem que conhecer um pouquinho desse mercado, saber o que está acontecendo e tentar dominar um pouquinho de todas essas técnicas para poder aplicar isso na hora de você estar lá, porque afinal, querendo ou não, você vai estar vendendo um produto. Então, no caso, tem que ter toda aquela pesquisa, todo aquele lance, todo aquele polimento, é bom ter. E isso você disponibiliza tanto com as apostilas quanto com as aulas, né? Com certeza. Na verdade, a gente está tentando abranger uma série de áreas dentro desse mercado. A gente tem apostila para quem está querendo, por exemplo, aprender. A gente tem fanarts para quem está buscando, de repente, uma arte mais refinada. A gente tem o mangá, que é uma produção própria, uma paixão nossa também, né? Nós adoramos histórias em quadrinhos, especificamente ainda mais os quadrinhos japoneses, que são os mangás. E o nosso livro de colorir, que também é um filho querido que está sendo aí projetado. E já muito esperado, por exemplo, na cidade de Santos já tem pessoas que já estão reservando, porque realmente nós pegamos um tema muito legal e que tem a ver com todo mundo, que são os signos. Então nós pegamos os signos e transformamos em entidades fantásticas, entidades fantasiosas, tudo isso num livro com muita magia. Com certeza, eu tenho certeza que vai agradar bastante aí muitos públicos. Agora vai a pergunta, porque até eu me interessei pelo livro de colorir. Quando que ele sai? O livro de colorir, tanto quanto o mangá, eles estarão sendo lançados oficialmente na CCXP, na Comic Con Experience, e posteriormente depois nos outros eventos que nós estivermos. Mas nós aceitamos encomendas também, temos embalagem de envio, enfim, o que precisar, só mandar um e-mail lá, a gente atende, nossa fanpage também, estamos sempre aí receptivos para o que precisar, para o que deve vir. Tá certo, então. Eu quero agradecer pela atenção dada. Eu sei que tá corrido. A gente já parou, já tentou conversar várias vezes, mas quando não é o Big Man, é o... quando não é outro, é o Goku. E eu queria muito agradecer a participação. Fico agradecido. E eu tenho certeza que isso é só o começo, na verdade. Isso é realmente só o começo. E a gente tem que tentar enxergar lá na frente. Ter essa visão, ter esse foco. Essa certeza de que a gente vai conseguir chegar nessa, mais à frente nessa meta. Certo, então, muito obrigada, viu? Obrigado. Foi um prazer. E eis que andando aqui pelo Campinas Anime Fest, eu encontrei o pessoal Draconia de novo, mais uma vez no evento. A gente já divulgou o catarse deles e agora vamos aqui conversar para saber as novidades e conversar um pouco mais. Hoje eu estou aqui com... Oi, meu nome é Yves Briquet. E com... Romy Carlos. E o que vocês estão fazendo aqui hoje? Bom, na verdade a gente veio só pelos churros, né? Mas é... não, tô brincando. Mas tá meio caro o churros, é, então. O churros tá meio caro. Então a gente acabou ficando só conversando. É brincadeira, a gente veio aqui trazer o projeto Onodata, né, que foi rolou as contribuições do Catarse. O projeto teve um sucesso aí de arrecadações e nós fizemos o projeto, imprimimos e agora eu tô aqui apresentando o projeto e vendendo algumas edições. Então, lembram do Catarse? Deu certo! O Onodata agora está físico! Viva! E como está sendo essa experiência para vocês? Vocês já foram em outros eventos, com certeza, que eu não acompanhei. Como está sendo isso para vocês? Vou perguntar para um primeiro, depois eu vou pro outro. Ah, eu acho que tá bem legal. Tem um bocado de gente já, assim, pessoas que são mais profissionais da área de quadrinhos e outros que são mais entusiastas. É, o feedback tá sendo bem positivo da edição, tá encorajando a gente já a partir pro número 2. Tá bem legal, tô achando a experiência muito bacana. E você, o que você está achando da experiência? Que você também está fazendo caricaturas aqui, que já fez do nosso amigo Gero. Sobre a Onodata, acho que foi uma por experiência, assim, né? Até de desenvolvimento de projeto. Pra mim, eu nunca tinha feito algo inteiro, assim, né? Só algumas coletâneas com 3-2-1 e tal. Então, assim, foi bastante uma experiência bem diferente, assim, né? E até o projeto, que tem umas coisas 3D no meio. Então, teve que ser uma elaboração bem diferente do que qualquer outra coisa que eu já tinha feito. Então, e ver impresso isso é bem, bem legal, né? Tudo pronto. Então, tá sendo bem bacana. Até o pessoal, que lindo, porque é gratificante. E o público, como que ele está recebendo? Está fazendo bastante desenho das pessoas? Como que está sendo? Sim, aqui está assim, em termos de desenho foi bem legal, assim, tal. Não vendi muito print, mas assim, tá bacana, assim. Mas em termos de trabalho de desenho foi legal, assim. E assim, vamos lá, tirando o que vocês estão achando do evento e tudo mais, fala um pouquinho mais pra gente dos projetos que vocês estão em vista, porque o Onodata a gente já conhece. Aqui fala um pouquinho desse mascate, pra mim, que esse eu não conhecia, e daí a gente vai vendo como pra cá, por favor. O mascate é um projeto que eu fiz antes do Onodata. Ele era inicialmente um motion comic, né? Ele é um aplicativo que mistura história em quadrinhos com animação. Então, se você entrar pelo browser Chrome, você procurar mascate, você pode instalar no browser e você pode ver esse aplicativo funcionando. Agora, com o Onodata, com o lançamento dele impresso, a gente decidiu fazer também uma versão impressa do mascate. Também ficou bem legal. O mascate, diferente do Onodata, tem uma pegada mais de terror, assim, sabe? Mas também a repercussão do projeto foi bem bacana. O pessoal aqui comprou bastante edições, tô quase terminando aqui. Quase acabando. Eu passei aqui, tinha um bom dandinho, já foi. É bom ver o reconhecimento das pessoas pelas coisas que vêm da gente, né? Pelo nacional. Eu gosto disso. E você? Eu? Como que tá sendo? Eu tava fazendo uns testes pra mercado gringo, né, de quadrinhos, e depois que eu parei com a Onodata, eu comecei a fazer isso mais pra estudo mesmo, assim, né, mas projeto, nada por enquanto, assim, né, nada. Então, aguardem novidades em breve nos próximos eventos de anime. Tá um frio, muito frio? Ah, um pouquinho, né, um pouquinho de frio. Mas eu adoro frio, então nem tô reclamando. Então, gente, eu vou agradecer mais uma vez. Hoje as moças do Cupcake que não estavam aqui, mas vocês são receptivos tanto quanto ela. Eu agradeço em nome dos catadores. Sei que tá corrido, fico feliz em ver que tá indo. Vitória! E vou aguardar o os próximos projetos, os próximos eventos. Tem algum recado que você queira deixar para os pessoais que acompanham? Também, aonde nós encontramos vocês? Que é muito importante, rede social, tudo. Nós temos a nossa fanpage, que é Draconian Comics, né? É só colocar lá facebook.com/Draconian Comics. E também o nosso site, que é www.draconiancomics.com. Lá tem link para todos os projetos e explica cada projeto, ou qual o status deles e o que, que a gente está trabalhando. Quer achar você como ilustrador para novos projetos? Robin Carlos. Robin Carlos. Tá certo, gente. Pedi para você repassar para mim o mascate para poder baixar. Como que faz mesmo? Só para dar uma relembrada. Se você entrar no site da Draconian Comics, tem uma parte de projetos lá que tem o mascate. Lá você pode encontrar os links para cada sistema operacional para que você quer baixar, ou se você tem uma tablet Android, ou se você usa o Google Chrome, né, o browser, é só você digitar, sabe aquela parte onde você instala aplicativos nele? Você digita mascate e você vai encontrar lá o mascate Motion Comic. Gente, eu vou agradecer aos dois por me atenderem nessa correria. Muito obrigada. Obrigado. Foi um prazer novamente. Espero encontrá-los de novo com mais coisas, viu? Muito obrigada. Obrigada. Obrigado. Comendo cookies, nós voltamos no quarto. Volta aqui, calma aí. Voltamos aqui no quarto bloco. Boca cheia. Você sabe faz boca cheia, faz educação? Voltamos sem boca cheia, sem boca vazia. Não, de boca vazia? É, com boca vazia. Não, é isso aí. Voltamos. Esse bloco foi interessante quando eu tava editando, ouvindo a ideia das pessoas. Você voltou, você saiu das pessoas, vamos colocar assim. Você saiu das pessoas aleatórias do evento. Pra voltar pro beco dos artistas, pro Arte Alley, ou pro cantinho dos artistas, depressivo, sei lá, coisa que você quer convocar. Porque foi quando, na hora que eu tive que sair de lá, foi por conta de outra atração, que eu não lembro quem foi, gente. Mas chegou uma outra atração em seguida do... Foi o Bikman que chegou lá. Eu saí na hora do Bikman. Foi o... Como a gente chama? Pousalum. O Pousalum chegou lá e eu saí. Fui assistir o Bikman e aproveitei depois e peguei as pessoas aleatórias. As pessoas aleatórias do pessoas evento. Pessoas aleatórias do evento! E daí depois que ele saiu de lá, que deu uma outra acalmada antes de entrar o Taos, o Player Taos, eu voltei pra lá pra finalizar. E já era quase de noite, bem dizer, quando eu voltei. Era umas 6 e pouquinho, o evento tava quase no final. Tava bem, bem pertinho do final. Ah, tá. Isso foi muito maneiro, muito maneiro. Então é isso, Persona. Ficamos agora com o último bloco de entrevistas. Sim, o último bloco de entrevistas. E voltaremos para encerrar para dentro. Tchau, tchau. Eu vou viajar. Tchau, tchau. Logo, logo vou voltar. Sim? Sim, sim. Nós vamos e já voltamos para o encerramento. Para as pessoas aleatórias que estão ouvindo. E dessa vez, com boca vazia. Com boca vazia. Ah, ó, ah, hein? Aqui do ladinho também, ah. Oi! Voltamos! Oi. Fabrício encarnou nisso. É legal dar oi, cara, pra gente voltar pro encerramento. Oi. Oi! Eu não sou o Goku. Eu não sou uma baleia. E estamos de volta aqui para o nosso encerramento desse programa Maravilha Wonderful. Uhul! Que eu adorei fazer. Sensacional! Primeira coisa é um aviso sobre o Thiago. Sim. Esquecemos de falar que o Thiago tem o conteúdo dele do Campinas Anime Fest que vai sair provavelmente sexta-feira. Ele tá terminando de editar o vídeo até hoje pra conseguir botar no ar se o YouTube colaborar. Amanhã tá a parte dele do evento feita por vídeos, que ele também parou pessoas aleatórias para entrevistar. Pessoas aleatórias do evento! E eu queria deixar aqui, mandar um beijo. Eu não vou saber o nome do menino, porque... Tá, ele entrevistou, quem entrevistou ele foi o Thiago e eu tava com a câmera. Mas, meu, o primeiro menino que a gente entrevistou no evento, ele foi muito amorzinho com a gente. Ele veio, abraçou, depois ele se interessou pelo canal do Thiago, se interessou pelo Catadores. Ele foi procurar saber, já curtiu a página. Então, ele sabe que é ele, que ele estava com a plaquinha "Um abraço pode mudar o seu dia". Ele foi muito amorzinho, tem fotos dele no evento. Muito obrigada pra você, você é um amor, um beijo, ó. Mega beijo meu, porque você foi muito fofo. Eu fui lá te abraçar, porque você mereceu o abraço. Um oito, Fabício. Então, bora lá. Então é isso, nossa lista de agradecimentos pra vocês. Começa com... Vamos falar primeiro, vou começar agradecendo a Letícia, do Los Otacos, que foi a primeira pessoa que eu falei lá dentro das salas. A menina, ela dedicou... Tinha gente lá se inscrevendo pro quiz dos Los Otacos, e ela parou um pouquinho pra conversar comigo. Foi muito gente boa, muito aberta a conversar, a falar e explicar. Muito obrigada, Letícia, eu adorei meus dois adesivinhos que eu comprei de vocês. Agradecer ao João Paulo, que estava com ela, que liberou ela para falar com a gente. Muito obrigada. Lolita Dreams, quero agradecer a Lilian. Sim, coisa gracinha, fofinha. Ela era um amorzinho também, né? Uma menina fofa, gente. E ao Rafael, que no momento que eu passei lá, eu passei depois da Débora, eu falei com ele também, ele me deu várias explicações, ele me deu, tirou várias dúvidas sobre. Como eu não tava com o gravador, eu não pude fazer alguma coisa, alguma conversa com ele, mas ele me tirou muitas dúvidas. Sim, ele tava sim. Lá, na hora que eu tava lá, o Rafael, né? Ele tava conversando com outro pessoal, ele chegou quando eu tava saindo, só cumprimentei. Então, um abraço pro Rafael, que não falei comigo. E pra Gabi, que ajuda a Lilian, que começou esses... Ela é muito fofa, ela falando. Minha amiga Gabi. Um beijo pra Gabi, que eu não conheci e quero conhecer. Porque até na entrevista eu vi que tem muita ideia das duas compartilharem esse gosto que fez a sala nascer e chegar onde tá hoje. Então é legal, continuem assim. E que bora. Bom para mais eventos, que os mais eventos chamem vocês. Agradecer a galera do Zinebox, que veio falar também, que eu fui lá pedir pra entrevistar. O pessoal super gente boa, super alto astral. Muito obrigada pela atenção. O trabalho de vocês é incrível. Eu adorei. Agradecer a Gabriela e o Daniel do Ser Ilustra. O Serzinho e a Estrela. Oh, gente, muito fofo. Os dois amorzinhos também. Vontade de apertar, Gabriela. Agradecer ao Thiago Lee, do Requiem para a Liberdade. Gente, vou falar. O trabalho dele, lindo pra mim, que sou leitora. Coisa mais linda, a placa dele lá dos livros a 5 reais cada. É um projeto muito bacana. Todas as histórias têm muito conteúdo. Muito obrigada, Thiago, por explicar uma por um pra nós. Foi um prazer também falar com você. Agradecer ao Ricardo Bastos. Agradecer ao Ricardo Bastos pelo Sky of Bolt. É uma história legal. Deu uma olhada depois na página do Facebook, que eu não cheguei a ver em loco, né? Sim. Deu uma olhada, vai ser bem interessante. Vão lá, corram atrás, que é uma boa HQ/mangá/banda desenhada, se você for português. Sim, sem sombra de dúvidas. Vamos agradecer ao Adriano Gon do One Shot e da editora NHQ. Que veio também conversar comigo. Nossa senhora, tava uma barulheira danada a hora que a gente parou pra falar. E ele deu maior atenção pra mim. Você via que ele tava dando o melhor dele pra falar da editora? Sim. E que e ele explicar que ele foi pro Japão já também e contar um pouquinho de lá. Muito bacana. Achei legal ele me falar no off a vivência dele lá. Que ele não falou no microfone, mas depois veio falar comigo. Dá um abraço. É um abraço, não. Se fosse dar um beijo, fica esquisito. Com o Rafael Trena, o estudo Brecht. O Rafael Trena. Meu, ele explicando também as coisas, ele deu os papéis pra nós, pra gente entender o movimento estudantil do Japão. Ele explicou tudo, falou, nossa senhora, material incrível, boa sorte para o projeto, que ande bem pra frente mesmo. É um projeto diferente, que sim. Você tem que ter um pouquinho de... É um pouco mais profundo que... Várias histórias, que vários projetos que a gente vê por aí. Ele tem um quê de profundidade a mais. Sim, eu acho. A história dele me lembra muito aquele Sayonara Setsubou Sensei. Setsubou Sensei? Isso. Sayonara Setsubou Sensei. Sim. A história dele me lembrou o anime, me lembrou bastante coisa, porque eu assisti o anime e tem as tiradas cômicas, mas é um anime mais sério, um anime mais crítico, e isso pegou no HQ dele, ele foi falando, veio as imagens do anime na minha mente. Nossa. Agradecer ele, agradecer aos Alexandres do Artefato Zero, Alexandre e ao Edgar Agostinho do Chuvos Encantado e mãe, que era um apocalipse zumbi. Eles estavam, bem dizer, na mesma mesa ali. Eu conversei com os dois primeiro, depois conversei com o Edgar Agostinho, que não me passou o endereço porque não quis passar. Adorei essa tirada dele. Sensacional. É igual você, que seu padrinho de casamento. Então, agora vai um beijo mega especial pro Jefferson, JP Schmidt, do autor do Guardiões do Pecado. Falar pro Jefferson, meu, não tem nem o que falar, né? Ah, adoro ele, o trabalho dele é maravilhoso. Acompanho a página, acompanho tudo. Sensacional, show de bola. Jefferson, obrigada, é sempre um prazer conversar com você. É muito amorzinho. Não tem, gente. Aí, eu tenho 1000 fotos. Vejam nossas fotos, tiramos muitas. Beijos, abraços e amassos em Juan, Nicole, Felipe, Mariana, Natan, Sofia, Adriele e Jefferson, Vinícius. Todos eles, beijo, abraço e amasso para os correspondentes, que eu não vou dar beijo no cara nem amasso, não. Entendeu? Vocês entenderam? Muito obrigado pelo que nós estamos fazendo, obrigado por suas opiniões, obrigado por interação mesmo. Sim, por contribuírem com o nosso trabalho e por confiarem nele. Muito obrigada mesmo, vocês foram um amorzinho também. Sofia tava tão linda. Ela comeu batata. Tem mais agradecimento agora. É esse aqui, eu vou falar da Valquíria, da autora do A Senhora do Caos. O primeiro livro dela, A Viajante Dragão. Valquíria, falar com você, pra mim, foi uma experiência maravilhosa. Eu conhecer autores, pra mim, sempre me faz muito bem. Mas ali, ela me deu uma nova visão, até mesmo da plataforma do Wattpad. Saber que ela veio dali e o jeito que ela tratou a gente, a confiança que ela tá depositando na gente é muito lindo. Eu amei, quero levar a amizade pro resto da vida, porque eu conversei com ela por muito, muito tempo. Deu mais de meia hora. Ela parou um pouquinho pra falar comigo, pra vender o livro dela. Eu vi ela vendendo ali, eu vi o carinho com quem tava comprando, ela fazendo dedicatória. Meu, muito obrigada, foi um prazer mesmo. Agora somos amigas. Ah, ela é muito linda, gente. Obrigada, um beijo. Nos vemos na Bienal. Uma pessoa que apareceu aqui, a Juliana. É também uma pessoa aleatória do evento. Que nós não falamos, que eu não falei. Que é na hora dos nomes que eu tinha falado anteriormente. A Ju. Tava na caravana conosco, inclusive. Aí, ó. É, Juliana, amorzinho também. E o Leandro, do Mangá Arts. Tem muita gente, tem 11 pessoas no grupo do Mangá Arts Studio. Abraço, amasso e beijos para todas as pessoas de lá, personas. E também falar agora do pessoal do Draconian Comics. Galera, vê ao vivo. Como eu disse, a gente já tinha visto vocês antes, no começo. E presenciar o resultado do que a gente viu em outros eventos e ver ali que tá dando certo... Pra mim foi tipo, uou, que da hora vocês aqui de novo. Muito obrigada por falarem conosco mais uma vez. Parabéns pelo trabalho. Tá tudo muito lindo, muito show. É sempre um prazer. Espero encontrá-los em muito mais eventos que tenham por aí. E vendendo cupcake, né, gente? Aqueles cupcakes dentro daquela vez. Tava lindo. Dessa vez não teve cupcake. Capricha no cupcake. Então é isso. Muito obrigado a quem ouviu. Este podcast é o primeiro podcast. Semana que vem, sexta-feira que vem, sai o segundo podcast com nossas opiniões gerais. É um feedback nosso. Esse podcast se centrou no beco dos artistas e na interação com pessoas, as pessoas aleatórias do evento. Que vocês vão conferir mais disso também no vídeo do Thiago, porque o dele também foi interação com as pessoas do evento. Aleatórias! Então, confiram também, na sexta-feira agora sai, juntamente com o podcast pra sair. E na próxima sexta aí sai o nosso feedback do Catadores mesmo, de tudo que a gente viu no evento, do que a gente gostou. E que nós não gostamos também. E que nós não gostamos também. O que será que nós não gostamos? Fica um mistério pra vocês. Então é isso, obrigado, Débora, pela presença. Obrigado por todo o seu trabalho. Foi profissional, foi profissa mesmo. Apesar de toda a diversidade do lugar, do barulho, até do tempo, porque só rapidinho pra queimar uma pauta pro próximo, o dia começou chuvoso e lá pro meio da tarde, pro final da tarde, abriu o sol e o tempo limpou. Apesar de tudo isso, você conseguiu manter o fazer todas as gravações, manter a coerência. Muito obrigado mesmo, valeu mesmo. Imagina, é sempre um prazer servir e ajudar. Ó, o coração sem, aqui, sem ó. Sem coração pro gravador. Não, coração pro gravador, porque não é pro gravador, é pra quem tá atrás do gravador que eu faço esse coração, tá? Coraçãozinho. Então é isso. Muito obrigado a quem ouviu, quem não ouviu, quem baixou, muito obrigado a quem está na Iugoslávia agora. Iugoslávia? Sim. Obrigado a quem tira foto de pessoas aleatórias na rua. Não, você. Acho que você na rua, mano. Barra mina. Nossa, nossa, mano. E obrigado também a você que baixa filmes com legenda em inglês para os meus amiguinhos. Partiu então. Muito obrigado. Fala tchau, Débora. Tchau, Débora. Tchau, gente. Um beijo. Tchau. Mais uma vez, obrigado aí. É isso, bye. Bye. Coração.